Fala alguma coisa, alguém aí. Alô? Alguma coisa. Perfeito. Todos os sistemas funcionando. Vamos lá, então. Bom, sejam bem-vindos à 174ª sessão. Dia 17 de maio de 2020, todos em quarentena. Hashtag fica em casa. Estamos transmitindo ao vivo pelo Twitch, na brincadeira. Bom, repeteco da última sessão. Rapidão para vocês se lembrarem do que aconteceu. Vocês estavam no reino de Arbórea, discutindo com o deus Apolo, que queria que vocês ficassem a todo custo no palácio dele, para adorá-lo como um deus verdadeiro que, segundo ele, ele é. Após muitas discussões, vocês conseguiram convencer Apolo não só a deixá-los ir embora, mas também conseguiram convencê-lo de que o status de deus dele é apenas ilusório, pois um deus que precisa ficar implorando para que os mortais o adorem não pode ser considerado um deus. Quando isso aconteceu, ele ergueu seus braços e seu olhar para o alto, gritando o nome de Zeus, de Atena e de Hera, dizendo que eles tinham razão, e aos prantos permitiu que vocês partissem, que vocês fossem embora. Celerim teletransportou todos vocês de volta para a clareira, diante da cidade fortificada no plano de Arbórea, e ali vocês atravessaram um a um o portal que levava vocês para Sigil. As duas últimas pessoas a atravessarem o portal foram Murin e depois a Ciere. Quem foi o primeiro que eu não lembro? Acho que foi o Celerim mesmo. Foi. O Celerim foi o primeiro a atravessar o portal. E vocês atravessaram esse portal e saíram naquele mapa que estava aí antes, que é da cidade de Silvânia. A cidade de Silvânia estava numa festa eterna. Vocês saíram diante de um palácio olímpico. E no meio daquela maré de pessoas festejantes, vocês foram em busca de informações, quando um ser metálico de aparência engraçada informou ao Celerim que o local onde havia mais pessoas com disposição para comemorar e para festas era a taverna do Mergulho do Dragão. E foi para lá que vocês rumaram com um pouco de dificuldade, porque a festa dava lugar à maior briga de taverna que vocês já presenciaram em toda a vida de vocês. Vocês tiveram que utilizar das suas magias de voo, dos seus poderes de voo e de teletransporte, para conseguirem chegar até a taverna, e conseguiram finalmente chegar na taverna. A taverna estava repleta de pessoas comemorando, bebendo, e quando o Celerim comentou que não havia sequer um lugar para sentar, uma mulher o abordou, dizendo que a mesa dela tinha espaço para vocês. E deu uma caneca de cerveja na mão do Celerim, pediu para que ele trouxesse outra para ela, e os convidou até a mesa dela, onde havia ela e mais três pessoas. O Celerim pegou a cerveja da mulher e perguntou ao taverneiro como encontrar um portal para si, e o taverneiro disse que para isso tinha que se perder. E quando voltou para a mesa, e todos se juntaram com a tal mulher, a Layla, ela repetiu a mesma coisa, que deveria se perder. E quando vocês perguntaram mais detalhes para ela, ela disse que não diria os detalhes, que queria ir para um quarto com o Celerim. E aí o Grial conversou com ela, pedindo para que ela guardasse até o retorno de vocês. Ela disse que não, e que só revelaria como ir para Sigil se o Celerim fosse pro quarto com ela. O Celerim aceitou de bom grado o sacrifício. Foi pra cama com ela. Tiveram uma noitada de amor e prazer. E depois ela revelou que de fato as palavras do taverneiro eram verdadeiras. Que para vocês encontrarem o portal para Sigil, vocês deveriam se perder na floresta que fica ao redor da cidade de Silvânia, mas que vocês deveriam tomar cuidado e evitar os portais verdes, pois os portais verdes não levariam para Sigil. Bom, vocês foram até a floresta, começaram a andar, tentando se perder, não conseguiam, por culpa da Toph, que sempre sabe o caminho, sempre sabe onde é o norte. E aí não tiveram outra solução sem embebedá-la com uma dose de grog que o Selenin conseguiu no, na taverna, e com todo o líquido, o vinho infinito do cantil da Lisbeth, até que a Toph ficou extremamente zonza e não sabia mais para onde que ela estava indo. Então vocês começaram a andar em círculos e começaram a procurar pelo portal usando o restante dos planos. Não acharam com o restante dos planos. E dois passos depois vocês caíram, deram de frente com um portal que surgiu aleatoriamente, magicamente, diante de vocês. O portal não era verde. O Celerim atravessou o portal e vocês saíram diante de uma taverna, diante de uma estalagem, que é, cujo nome é o Dragão Perdido, The Lost Dragon. Essa estalagem, como vocês devem se lembrar na imagem que eu mandei para vocês, né, ela fica no meio, em meio a ruas confusas, entroncadas, que se cruzam, se entrelaçam, no meio de uma cidade extremamente abarrotada, extremamente confusa, suja e poluída. Para todas as direções que vocês olham, vocês veem uma subida. Não importa para que lado que vocês olhem, vocês vão em direção a uma subida. E quando uma brisa dissipou um pouco a névoa de fumaça, de poluição que cobre a cidade, vocês conseguiram ver mais adiante e viram que essa subida, ela continuava se elevando até a dar a volta nela própria e chegar por trás de vocês. E acima de vocês, muito distante de onde vocês estão, tá? Quilômetros de distância, vocês veem o outro lado da cidade, no outro lado desse anel, desse pneu, que é a cidade de Sigil. Certo? Bem, é noite já. Vocês saíram de Sylvania já ao anoitecer. Vocês estão na cidade de Sigil, já é noite. As ruas ali onde vocês estão não estão tão movimentadas assim, estão até bem tranquilas as ruas. E em busca de informações ou de um lugar para descansar, a primeira e mais óbvia parada de vocês é justamente dentro dessa taverna, que fica aqui onde eu estou pingando no mapa agora. Estão vendo aí? Uhum. É aí que vocês entram. E ao entrarem na taverna, a taverna, o Dragão Perdido, ela está vazia, à exceção de dois fregueses. Um anjo, um solar e um demônio, um Lorde das Profundezas. Quando vocês entram na taverna e fecham a porta atrás de si, vocês testemunham o anjo e o demônio fazendo um brinde, cada um segurando uma caneca de cerveja e entornando seus canecos com um som assim espumante e prazeroso. E o que vocês fazem? Chegou até o taverneiro. Ok. Boa noite, senhor. Nós chegamos agora na cidade. Precisamos de um lugar para descanso. Você teria disponível? O taverneiro, ele olha pra você, Celerim, assim, meio de esguelha. Ele tá de costas e a impressão que você tem é que ele tá fazendo uma avaliação, um inventário, assim, das bebidas que ele tem na prateleira atrás do balcão dele. Ele olha pra você meio de rabo de olho, certo? Ele é um homem baixo, gordo, meio careca, assim, no topo da cabeça, e um bigode que lembra o bigode do Hitler, sabe? Ele olha pra você meio assim de lado, volta a atenção dele de novo pra prateleira dele, e aí ele fala, com uma voz meio rouca, assim, como se ele tivesse um pigarro eterno na garganta. Ele responde: sim, tenho quartos. Quantos precisam? 7. Individuais, por favor. Está bem. Custam 10 peças de ouro por pessoa, por quarto. Ouro Pagamento adiantado. Tá bem. Chama a galera. 10 PO cada um. Vai passando, vai passando. Vai passando, vai passando. Celerinho passa com o chapéu. Ninguém aí quer. Não pelo egoísmo, não é pelos 10 piores, mas é por segurança mesmo, né? Porque cada um se põe um quarto, começa a se matar, né? Eu sei lá, eu tô apagada. Se eu bem me lembro, eu tava apagada. É, Toph tava desmaiadona. Bem zureta, né? Pode ser. Reduza para 4 quartos. É, vamos dividir uns quartos. Pô. Nós vamos... ficar em duplas. Aproveitar que no RPG a gente pode, né? É. Como assim no RPG a gente pode? Eu pago aqui 10 POs. Vai precisar de mais 30. Eu tenho 2 PO também. Caralho, que cara da porra! Vai. É euro. Tudo da natureza. Vai, paga o dinheiro pra ele, né? Eu pago tudo que sai, pô. Dinheiro. 40 PO, pago 40 PO. Eu pago 10. Vou pegar minha ficha aqui. Beleza. Não vou ficar computando 10. O inventário de vocês. Vocês pagam, vocês discutem entre vocês quem paga os quartos. Vocês pagam os quartos. Ele fuça, ele vira finalmente diante de vocês. Vocês notam que um dos olhos dele é meio caído, tá? E eles possuem cores diferentes. O olho direito dele é azul. É o Cerveiro. Quê? É o Cerveiro. Que é da Petrobras. Sei. Eu vi o Tamires, né, tipo aquilo. Pareceu. Quando você fala isso, ele para, ó, dá uma encarada em você, Griel. Dá uma encarada na Ciere. Chacoalha a cabeça, resmunga alguma coisa ininteligível. Tá? E puxa debaixo do balcão quatro chaves. Tá? Ele. O olho assim, dele direito é azul e o olho esquerdo dele é negro, sem pupila. E caído, assim, tipo o cara da Petrobras. É nada de vazio lá. É parede da Tamires mesmo. Não nada vazio, nada eu meio penso. Eu pego uma chave. Bom, a gente pega as chaves, né, Jeff? Acho que tá resolvido, já tá pago, tamo com as chaves, acho que parte dos quartos. A Toph fica com a Lisbeth, o outro a menina fica sozinha. Bom, vai ser como? Vai ser por raça? Vai ser por gênero? Como é que tá dividindo isso aí? Guilherme, você ficou mais calmo, fico com o Murray. Ele tá meio estranho. Esse... Isso. Mas assim, já. O Theo, porque o Theo tem a acalmar emoções e eu não. Aí vocês vão matar dois caras de uma vez só. Ah, é. Deixa os dois NPC sozinhos, pô. As 30 contra 100 nós. Eu durmo com vocês, Celerinho. Faz tempo que você não me chama de meu elfo. Vamos até os quartos lá ver como é que é. Oi, Jé. Oi. Jé? Eu fico no quarto com o Mor. Você tá dormindo? Não, mas. Eu tô respondendo em off. O Murray ele tem mania de sempre carregar a Toph, então ele pega você e leva pro quarto com ele, lógico. Já tem histórico disso. Beleza. Gente, vocês vão ficar preocupados com isso, não? O melhor que levando a menina bêbada pro quarto. Mas beleza, vamos lá. Vamos dormir então. Jeff, tá de noite? É um quarto luxuoso, pelo noite. Menos. Então vamos dormir. É uma taberna aqui, né? É. Bom, vamos beber pra aquecer a noite. Bom, vocês recebem as chaves dos quartos. 5, 6, 7 e 8. Os quartos ímpares lado a lado e os quartos pares lado a lado, eles de frente um pro outro. tá? No segundo andar dessa estalagem aí. Lembra como eu disse pra vocês, né? É um salão amplo, retangular, mais largo do que profundo. Ao fundo, vocês têm o balcão à direita. À esquerda, encostado na parede, uma escada que leva pro segundo andar, onde tem uma sacada que rodeia esse salão, tá? E entre a escada e o balcão do taverneiro, tem uma porta que leva pra cozinha, sabe-se lá pra onde, né? Os quartos, eles ficam no segundo andar, os quartos ímpares de um lado e os quartos pares do outro lado da sacada. O que separa esses quartos é o salão embaixo e o buraco que tem entre o salão. Ou seja, parte do grupo fica de um lado do salão, parte do grupo fica do outro lado do salão. A gente tá passando pelo corredor, eu aponto ali nas portas 1, 2, 3 e 4 e sussurro. Tem duas pessoas mais aqui. Silêncio. Gente, claro que tem, tá lá embaixo. Me dá uma lembrança aqui. Duas a mais. Relaxa. Duas a mais? É, a gente só viu duas lá embaixo e tem quatro quartos ocupados. Tá. Me lembra do negócio. A magia alarme eu posso fazer como ritual, né? Pode. Aí eu gasto de volta ou não gasto? Não, mas você fica 10 minutos uma parada. Tá, e eu posso. Então vou fazer o seguinte, Jeff, eu vou fazer uma magia alarme em cada porta. Bota e tem janela aí. Nos quartos. Como é que é, Ariel? Não entendi. Na porta dos quartos, eu vou fazer magia alarme, uma em cada porta. Certo. Um alarme em cada porta. E os quartos têm janela? Os quartos têm janelas, sim. Todos os quartos de vocês têm janelas. E aí eu quero saber de vocês, quem que fica na janela da direita, quem que fica na... Quem vai ficar no quarto, nos quartos que ficam à direita, quem vai ficar nos quartos que ficam à esquerda? Eu vou dizer pra vocês o que vocês veem. Em cada janela. Alô, cadê vocês? Alô? Alô? Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo sim. Voltou. Onde estão todos? Estamos aqui. Certo, quem que vai ficar nos quartos? 6 e 8. Quem vai ficar nos quartos 5 e 7? Só quero saber quem fica no ímpar e quem fica no par. Reinicia vocês. Eu tô ouvindo normal, reinicia você. A gente, eu e o Ariel no 5, a Tamiris no 7. Aí falta o de decidir se ele quer quarto 6 ou quarto 8. Não faço questão de nada, velho. Só faço questão de falar, vocês dormem e acordam outro dia. Pronto. Não, só decide. Não tem como pra decidir. Não, eu só preciso saber quem tá do lado ímpar e quem tá do lado par. Então, eu tô do lado que vai se fuder, tenho certeza. Esses três falando... aqui, ó, estão no lado ímpar. Eu vou pro lado par, já tá decidido. Certo. Então, foda-se que tá na minha carta. Ficou pronto, claro pra mim. Ficou clara pra mim, era o que eu precisava saber. Ok, vamos lá então. Vocês vão até os seus quartos, se afastam. Griel, Celerin e Cieri ficam de um lado. Theon, Lisbeth, Murin e Toff ficam do outro lado. Tá? E vocês entram nos seus quartos. Como são esses quartos? São quartos extremamente simples. Really? 10 PO, né? São quartos. Assim, parece um pugueiro realmente os quartos que vocês estão. Tá? São quartos bem simples. Cada quarto tem uma beliche apenas. Tá? com colchões finos e velhos, já desgastados, cuja palha espeta o corpo de vocês. Um travesseiro bem baixinho, bem surrado, e um cobertorzinho bem fino. Tá? Dentro de cada quarto tem um biombo com uma tina dentro. Tá? Ao lado das camas tem um banquinho, não é nem uma mesinha, um banquinho. E em cima desse banquinho tem uma moringa, uma ânfora. Tá? Com dois copos de barro para você pôr água. Não tem água em nenhuma dessas moringas quando vocês olham para elas. Tá? Ou quando vocês entram nos quartos, as camas ficam à direita, o biombo com a tina para tomar banho fica à esquerda. Tá? Ao lado desse biombo tem um cabideiro ali, um mancebo de madeira, para se pendurar roupas e tudo mais. Tá? E nos fundos do quarto tem uma janela. Cada quarto que vocês entram tem as suas janelas fechadas. Quando vocês entram nos quartos, um odor assim de mofo preenche as narinas de vocês. A gente tá pagando bem... por isso? Sim, vocês estão pagando 10 peças de ouro por isso. Aliás, vocês já pagaram por isso. Vamos procurar outro lugar? A gente já pagou, meu bem. Agora a gente vai ficar aqui. Vocês já pagaram. Bom, quando vocês abrem a janela, vocês têm uma visão assim mais ampla da cidade um pouco. Tá? Quem tá nos quartos ímpares 5 e 7, Griel, Celerin, Ciere, vocês veem vocês enxergam um pouco acima do topo das outras casas, de algumas das outras casas, vocês conseguem ver, certo? E até onde a vista de vocês alcança, vocês veem a confusão nessa cidade aí de casas empilhadas, arquitetura disforme e aleatória. Materiais de diversos tipos são utilizados para construir as casas dessa cidade. E a vista de vocês alcança até um certo ponto onde vocês enxergam que não existem mais casas. Tá? Cerca de uns 5 quilômetros assim da borda da cidade. E aí vocês se dão conta de que vocês estão bem próximos da borda. Tá? A borda da cidade, cerca de uns 5 metros antes da borda, já não existem mais construções, é só uma avenida larga, tá? E vocês estão muito próximos dessa borda. Além da borda, tem um espaço ali vazio, enegrecido, além do qual vocês não conseguem enxergar, tá? E vocês distinguem vulto algumas luzinhas do outro lado dessa borda, do oposto da cidade, do lado oposto da cidade, tá? Vocês conseguem ver também à direita de vocês. Tem um prédio gigantesco com torres que se espiralam para o alto. Tá? Um prédio majestoso, muito bem construído e que se destaca de todos os outros prédios. Ele tem um aspecto que lembra de diversas formas para vocês a Academia Arcana. Que seria esse aqui? Deixa eu ver. Opa, Academia Arcana? Não, desculpa. Palácio Real. Ele lembra mais um... Por onde que vocês viram isso? Dentro da Academia Arcana tinha auditórios. Tá? Quando vocês estavam lá dentro. Lembra isso, como se fosse um teatro enorme. Tá? É esse prédio aqui, ó. Tá? Lembrando que vocês estão aqui. Vou marcar para vocês onde vocês estão. Estamos no lugar que está nos roubando. Nós estamos no lugar que está nos roubando. Falou a Madre Teresa de Calcutá. Eu nunca disse que eu não roubava. Por isso que eu fiz alarme. Está na periferia da periferia. Bom. Ah, então o alarme é para cima, não para o lugar. Entendi. Bom, enquanto isso, do lado par, né, onde tá a Toff, a Lisbeth, o Murin e o Theon, vocês têm a mesma visão daquela cidade confusa, caótica, envolta em fumaça, em uma névoa oleaginosa. E vocês enxergam muito, muito, muito, muito distante uma construção, essa sim, uma construção que lembra a vocês a construção da Academia Arcana, um prédio cheio de pavimentos, tá? Que é esse que eu tô pingando aqui, ó. Longe dali vocês veem essa construção enorme assomando na distância, naquele horizonte nevoado que vocês vislumbram. Tá? É um prédio que, diferente dos demais, ele tem uma boa iluminação. Certo? Certo. Bom, tirando os padrões péssimos do local onde vocês estão, tá? Vocês têm condições de descansar e dormir aí. Certo? Enquanto vocês estão ali perscrutando essa paisagem nevoada aí, o Griel, ele tá na frente de cada quarto de vocês, fazendo os rituais para colocar o alarme em cada quarto de vocês, tá? Griel, você tá fazendo isso dentro do quarto ou fora do quarto? Eu tô fazendo dentro, para assim que abrir a porta já disparar. Dentro do quarto, então tá. Então o Griel, ele entra no quarto de cada um de vocês, faz o ritual, certo? Qual que vai ser o gatilho e que tipo de gatilho? Ele é mental, ele é sonoro? E qual que vai ser o gatilho? Ele é mental pra todo mundo. Uhum. E o gatilho vai ser se algum... O que eu posso fazer? Alguém me ajuda aí. Alguém que não seja o dono do quarto entrar. Boa, pode ser. Se alguém que não seja o dono do quarto entrar. Beleza, okay. Então o dono da taverna pode entrar o que ele quiser. quer que eu melhore isso? Não, por mim tanto faz, eu tô apagado, build. Não, é quem... Alguém que não esteja dormindo no quarto. O máximo que vai acontecer é eu levantar as três de manhã. Que algum do nosso grupo não entrar no quarto. Algum do nosso grupo. Troca dono por inquilino, pronto. algum do nosso grupo. Exceto alguém do nosso grupo, vai funcionar. E aí todo mundo acorda. Ok, maravilha. Bom, dura 40 minutos toda essa preparação do Griel, tá? Nesses 40 minutos, tudo está tranquilo. Vocês não são incomodados por nada, tá? Quando o Griel termina os 30 minutos de preparação nos quartos de cada um de vocês, ele finalmente vai pro quarto dele, faz o alarme no quarto dele, e vocês todos estão, até certo ponto, protegidos e prontos para descansar. O que vocês fazem? Toph, eu sei que tá roncando já. Uhum. Eu tô em poça de vômito. E a Toph roncando parece um serrote. Lembrem do desenho do pica-pau. Serrote. Eu vou, sei lá, ficar lendo alguma coisa. Pergunta é, vocês vão fazer alguma ação exploratória, alguma coisa assim? Conversar com alguém ou vocês vão simplesmente dormir? Nossa, eu queria falar com aquele anjo lá. Conversar com o anjinho. Certo. Tudo bem. Você pode conversar com o anjo. Mais alguém quer vai? Companhia? Não, eu vou descansar. Quer companhia, Tata? Se você quiser ir lá falar com o anjão com nós, vambora. Bora, vamos lá. Só pra passear. Tô descansado, bora lá. Então bora. Ok. Mais alguém ou só vocês dois? Só os dois. Toph? Dormindo. Ok, não tem opção. Não tem opção. É que você ficou mudo, eu achei que pudesse ter dado pau no áudio de novo. Não. Tô só ouvindo. Só. Tô deitado aqui na cama aqui, pra interpretar. Quero XP, foda-se. Beleza. Certo. Griel, Siri, vocês descem então pro nível da taverna, tá? E aí vocês notam que já tem mais clientes ali dentro bebendo, tá? Tem mais algumas figuras. A maior parte dessas figuras são figuras de ar de um certo ponto de vista distinto. Tá? São pessoas que se trajam bem, têm uma postura mais reta ao se sentar, ao se movimentar, tá? Não ficam largados nas suas cadeiras, a exemplo da Toff bêbada. Tá? São pessoas mais distintas, mais comportadas, vamos dizer assim, tá? De uma forma totalmente preconceituosa. Tá? E o anjo... Fiquei bêbado uma vez, já tô me criticando. Uma vez na vida não, é a primeira, né? Primeira de muitas. Bom, vocês veem na mesa, na mesma mesa que vocês estavam vendo, aquele anjo e aquele demônio. Os dois tomando suas cervejas e conversando amigavelmente. Gosto. Gosto. Eu vou até o balcão primeiro. Aham. Uhum. Vou... pedir a mesma coisa que os caras tá tomando. Eu vou pedir três iguais, Vic. Jeff, três iguais. Ok. O taverneiro, ele olha pra vocês. Olha pra se ele, olha pra eles dois. Ah. Tá. Cerveja. Ele vai no barril, enche uma caneca de cerveja, põe pra se ele. Enche três canecas de cerveja, põe na sua frente, Griel. Eu pego as três. Ele, quando você vai pegar as três, ele põe a mão em cima. Duas peças de prata, adiantado. Ah, então. Pague aí. Pague o homem. Pague. Por cada caneca. Essa rodada é por minha conta, Tato. Tá? Não, beleza, gosto disso. Então dá oito peças de prata. Oito peças de prata, isso daí. Beleza. Já que é assim, me ajuda a levar pra mesa. Opa. Beleza, vocês pegam então, cada um pega duas canecas e vocês vão até a mesa. Tá? Achei eu colocando duas canecas na frente deles, Jeff. Ó, a B tá no jogo, né? Ok. Ela subiu. Maravilha. Vamos chegar pra eles, boa noite. Eles param a bebedeira deles numa golada assim na caneca e sem tirar a caneca da boca, os dois olham pra vocês. O anjo ele fecha a cara e o demônio sorri. O demônio sorri, olha pra vocês e fala: boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí ele dá uma golada na cerveja. O anjo ele termina. O anjo ele termina o gole que ele tava tomando, põe a caneca em cima da mesa. Olha pra cada um de vocês, encara vocês, sabe? Mede vocês de cima a baixo. Boa noite. E responde assim, um pouco mais sério. E ficam olhando pra vocês. Guarda, o que eu sei sobre anjos? Ou sobre o tipo de anjo que ele é? Eu também quero saber, Jeff. É. O que a gente joga? Tá, vocês têm isso, algum tipo de estudo com relação a isso? No passado, o pregresso de vocês? Deixa, não sei. Boa pergunta. Vocês tiveram contatos com anjos? Eu já estudei bastante criaturas, mas... Criaturas da natureza, imagino. Só em livros. Tá, vamos lá. Não, eu tinha mais contato estudando a parte de demônios, essas paradas. É, demônio sim, Jeff. Anjos acho que não, mas demônio sim. Certo. Demônio é terça-feira pra gente, né? Ok, então pra demônio vocês podem jogar um teste de arcana normal. Pro anjo vocês vão jogar um teste de arcana com desvantagem. Dificuldade 20 pro demônio e 35 pro anjo. Ai! O que aconteceu? O dado caiu aí? Aqui. Ó. Pra A mulher, passei. Ô, Jeff, é uma habilidade minha. Ah, então esse é o nome inteiro da... Ô, Jeff, eu quero usar a presa extraordinária. Eu posso usar duas vezes... eu posso adicionar o meu nível de... Ok, usa aí, gasta aí. Passei no teste, tenho então mais 27. Certo. Mais 27. Quanto que era do demônio? Então agora 20. Um desataque. 20, 35 do anjo. É. Boa, Di, valeu. Mais 27. Tá. Então. Mais 27, é? Quanto que é do... Quanto que é o quê? Alô, vocês estão gastei aí? Gastei pouca coisa, né? Mas... Acho que é 18, mas 27, tá ouvindo, né? Resol... Tá ouvindo, gente? Mular. Tá nos ouvindo, amor? Tô ouvindo. Vocês me ouvem bem? Então tá bom. Deu umas travadas aqui, estamos... mas eu até desliguei o som aqui pra ver se melhorava, se por um acaso era isso. Eu acho que passei pra matar esse computador. O que foi, Ariel? Passei nos dois testes. Ok. Certo, vamos lá. Vamos ao o anjo primeiro. Bom, primeiro de tudo, os anjos eles são uma raça de celestiais. Ou seja, são seres que vivem nos planos exteriores e nos planos exteriores de tendência boa. Tá? Ou seja, eles não são nativos de Arton. Tá? O que vocês conhecem de anjos... em Arton, são criaturas tocadas pelos deuses, escolhidos pelos deuses. Tá? Um anjo, um tocado por Glórien, por exemplo, seria um elfo alado, tá? Com uma aparência angelical, uma aura luminescente ao redor dele e tudo. Tá? Mas ele assim, teria a aparência de um elfo. Um anjo tocado por Calmir poderia ser um anão ou um ser humano... Ou talvez um membro de outra raça com menor frequência. Tá? Essas criaturas que vocês estão vendo, elas diferem um pouco do que vocês esperariam encontrar em Arton. Tá? Esse anjo aí que vocês estão vendo, ele não lembra assim, exatamente um humano, um elfo, ou nenhuma criatura. O aspecto dele parece mais de um genase até, né, do que de qualquer outra raça comum. O que vocês sabem de conhecimento comum é que os anjos eles são sempre bons, tá? Eles são imbuídos de bondade. Cada fibra dos corpos dele e das suas almas são baseadas nesse conceito. São inimigos naturais dos demônios e diabos, ok? Tá básico, bem evidente isso, tá? E independente do alinhamento ético, moral dos anjos, vocês sabem que eles nunca mentem, nunca trapaceiam, nunca roubam. Eles são seres honrados. Possuem uma honra impecável. Ok. Tá? Normalmente eles são utilizados pelos deuses como diplomatas, como portadores da mensagem dos deuses. Faz sentido. Tá? E não é diferente do que vocês estão vendo diante de vocês. Todos os anjos normalmente eles são abençoados com uma aparência atraente. Tá? Quanto a idioma, vocês sabem que eles falam idioma celestial, infernal, dracônico, mas podem se comunicar praticamente com qualquer idioma que desejarem. Eita porra. O que está diante de vocês, você reconhece, Griel? É um anjo Deva. Anjo Deva. Era um roxinho. Deva? Eu não lembro se era o Deva. Deva é roxinho. Tudo tá me falando, eu tô passando o bloco pra Tamires, viu? Tô falando pra ele. Ok, ok. Tudo. Ah, tá sabendo de tudo isso aí, tá? Certo. Era um Deva ou era um planetar? Era um Deva, era um Deva. Isso mesmo, eu lembro da, por causa da imagem. É um anjo Deva, tá? Também chamado Deva Astral. É, ele é uma criatura humanoide muito bela, alada, com longas asas emplumadas. Tem um corpo musculoso, gracioso, que parece ter grande agilidade. Ele emite um brilho, tá? Que vocês sentem, vocês têm a impressão que esse brilho está suprimido. Mas é difícil vocês sustentarem o olhar em direção a ele por muito tempo. Tá? Porque esse brilho ele é um pouco cegante. Principalmente para você, Siri. Uhum. Certo? O que você sabe, Griel, é que eles protegem outras pessoas bondosas, sempre que possível. E são defensores especiais dos viajantes planares. Aqueles que viajam pelos reinos dos deuses, né? Embora vocês já estejam muito distante disso, né? Mas eles são protetores dos viajantes planares. Sim. Tá? E ele é alto, ele é alto. Ele tem 2,25 metros de altura, você calcula, apesar de ele estar sentado. Tá? Você calcula que em pé ele teria uns 2,25 metros de altura. Bem alto mesmo. Bem alto. Quanto aos demônios, no caso, esse aí não é um demônio, mas sim um diabo. Ou o diabo. Eles são considerados os flagelos da humanidade e do universo. Eles são abissais. E agora, depois das explicações que vocês tiveram, né, você sabe que eles são nativos dos nove infernos de Bator. Tá? Embora em Arton, eles não tenham um local nativo de origem deles. Tá? Porque o plano que seria o plano originário deles era o plano de Caliadranok, que não existe mais. Por conta disso, os diabos, né, os Batesus, eles habitam diversos planos, tá? Normalmente os planos de divindades leais e más ou neutras, tá? Por isso é comum vocês encontrarem alguns no plano de Kim, muitos no plano de Tenebra, por exemplo. Certo? Eles gostam, eles apreciam muito o ato de aterrorizar os seres mais fracos que eles. E costumam atacar criaturas boas apenas para terem troféus. Tá? Os mais poderosos dentre eles se ocupam com planos para acumular poder, destruir civilizações, infligirem terríveis sofrimentos aos mortais, enquanto que os mais fraquinhos deles estão preocupados em corromper uma ou outra pessoa apenas, tá? em pecados menores, vamos dizer assim. Boa parte deles, e o que está diante de vocês é um exemplo deles, são envoltos numa aura de medo que serve para dispensar grupos de pessoas ou derrotar inimigos individualmente sem sacar uma arma sequer, tá? Vocês notam isso e percebem que essa aura de medo, semelhante ao brilho do anjo, está sendo suprimida por ele de alguma forma, tá? Embora similar ao anjo, vocês não conseguem sustentar por muito tempo olhar em direção a esse diabo aí sem sentir um calafrio na espinha. Especialmente você, Griel. Se ele já não tem mais tanto esse problema. Ok. Bom. O diabo já é família já, praticamente. Eles possuem um sistema de castas rígido, certo? E o topo da hierarquia é esse que está diante de vocês aí. Um Lorde das Profundezas. Ai, que bom. Olha. Também conhecido como Diabão da Porra. Conhecido como Gurilão da Bola Azul. gurilão da bola vermelha, né? No caso. Bem suado, vai. O anjo, ele fica olhando pra vocês sério. O diabo olha pra vocês, dá um sorriso e fala: vocês vão ficar aí só olhando e cochichando ou vão dizer alguma coisa? Ah, olhando tava cochichando, isso que ele sabe? Tá. Sim. Pra você ficar sabendo também. Ficou sem o mínimo dele, ó. Parabéns, agora você sabe tudo que eu sei. E aí? Assim, me desculpe, meu amigo é um pouco tímido. Podemos conversar com vocês um pouco? O diabo, ele se recosta na cadeira assim pra trás, põe os braços atrás das costas. Ah, claro. Será um prazer conversar com vocês. Sentem-se. Senta. O anjo ele continua sério. Eita porra. Tudo bem pra você? O anjo olha pra você. Claro, pode se sentar. Responde bem sério. Obrigado. Ok. Pega o seu assento com eles. Assim, uma combinação incomum de onde nós viemos. Um anjo e um demônio conversando normalmente. Você vai dizer, tá um ponto, hein? Olha, que afiada. Não falou nem boa noite. É. Eu já falei boa vira... noite antes de sentar na mesa, meu amigo. O anjo vira pra você, torce a cabeça de lado assim, dá uma golada na cerveja dele e fala: incomum em qualquer lugar. O diabo, ele se exalta. Ele dá um tapa assim na mesa. Hey! Anjo, um demônio. Vamos com calma aí. Temos nomes. Ah, desculpe. Eu sou o Gabriel. E o meu amigo aqui é Crowley. O Gabriel é o demônio, é isso? Sim. E o outro qualquer? Entendi. O outro é Crowler? Crowler. Ok. Muito prazer, eu sou a Ciene. Eu sou o Gabriel. O prazer é nosso. Não é, Crowley? E ele dá um tapão assim nas costas do anjo. O anjo cospe a cerveja em cima da mesa. Engasgando. Vocês são de onde? De vários lugares. Mas vários eu vim... lugares. Na verdade, eu vim da oitava camada. Bator. Mas a gente sabe, claro que vocês mais devem baixo, conhecer. Mais forte ou não? Ele sabe. Hã? A gente sabe se quanto mais pra baixo, mais forte ou não? Sim. Faz sentido. É. Mais nove, você, né? Desce, piores os caras ficam. E a última é dona, né? Isso. Oitava camada. Bator, vocês conhecem, claro. Já ouvimos falar. Eu não vi no mapa, Jeff. Já não vi no mapa essa. Viram um mapa. Rabiscado na areia por um... Oh, caramba, o elfo... Eirada. Sim. O anjo, sim, ele vira e responde pra vocês. Eu vim de outro lugar. Vocês devem ter ouvido também. Pode falar o lugar. Calma que eu tô lembrando o nome. Celeste. Celeste, é isso aí. Obrigado, Celerinho. É Celeste ou Arcádia? É, Celeste. Isso aí, Celeste. O que você lembra de Celeste, Jeff? Eu tinha lido sobre Celeste. Que vocês lembram de Celeste? É. Você tá ligando os Monte Celeste. É uma promessa de aperfeiçoamento e união suprema, com os poderes da lei e da ordem para os dignos. Era o reino de Bahamut, o senhor dos dragões bons. Heironeus, deus da coragem. Moradin, senhor dos anões. Yondala, deusas dos halflings. É a terra do esplendor, onde o bem supremo é idealizado. É a ordem e o bem, compreensão e misericórdia. É onde vocês não quiseram ir por medinho. Que era chato. Tá vendo? Fez sentido. Foi bom não ter ido. Olha lá. Olha lá. Né? Já conheci um e não gostei. Imagina um mundo desses. Bem, vocês vieram pra conversar ou pra nos interrogar? Não sei seus nomes, não sei de onde vieram. Ah, agora tem alguém da gente, entendi. Bom, eu sou o Guiriel. Eu vim lá de... Qual que é o nome do nosso mundo mesmo? O cara não sabe onde a gente veio, mano. A gente veio de Arton. Arton, isso. A gente veio de Arton, lá de Lando, com a gente de Lávio. Esqueceram de onde vieram. Sensacional. Veja bem. E vocês nem começaram a beber ainda. Isso porque faz pouco tempo que a gente saiu, hein? Bom. É, então. Vocês não começaram, mas a garotinha que chegou com vocês já estava. Ela é forte. Ela bem é debilitada. Forte. Me digam, nesse tal mundo que vocês vieram, esse tal de. Como é mesmo o nome? Arton. Arton. Eu sei. Vocês costumam embebedar criancinhas todo tempo? Não, é só quando a gente precisa chegar numa cidade que tem que se perder pra chegar, sabe? Ela pensa que ela não se perde de jeito nenhum. Ah. Então, ou a gente chega na favela, ou a gente nunca ia chegar aqui. E como a gente tinha que vir pra cá, né? Ah, quer dizer... Culpe o prefeito dessa cidade que não sabe mudar isso. Mas algumas pessoas se divertem dessa maneira, assim. Bebedar crianças às vezes é divertido pela reação delas. Eu estou gostando de vocês. Você não, Crowley? Não. Caralho, Crowley. E eu, é o anjo. Sim. Eita, que limão. Quer mais cerveja? Vocês querem mais cerveja? Eu faço mais cerveja. Pega mais cerveja, ó. Pô, garçom, traz mais duas. Já vou separando pro PP aqui. Você está oferecendo cerveja de graça? Sim, claro. Ou vai cobrar algum preço por isso? Não. Devo adverti-lo que eu não tenho como vender a minha alma para você. Não quero alma, não. Tá bom nas suas costas. Só cerveja. Quero alma, não. Tô de boa. Quero alma, não. Bom, traga cerveja, Griel. O esquecido de Arton. E vamos continuar a nossa conversa. Não é mesmo, Crowley? Você não se importa. Se importa? Sim. Sim, se importa ou não se importa? Sim, eu me Sim, importo. Se importa. Ah, tá, beleza. Vou trazer uma cerveja. Ok. Vou lá pegar mais cerveja. Pega mais cerveja, paga mais 2 PO por cerveja. 2 PO? 2 PP. A 2PP, ah tá. De prata. Já paguei, já tá pagada a minha ficha já. O Ariel vai ficar pobre por cerveja. Cara, tamo lubrificando aqui o social. É necessário. Ok, você pega mais 2 canecas de cerveja, beleza. Não sei porque cada um de vocês tá com 2 aí. Caralho! Não, eu tô dando pra eles essas cervejas. Ah, as que você pegou extra lá, você tá dando pra eles agora, né? Tu não foi pegar eu mais. Eu já tinha dado 2, agora tô dando mais 2. Deu pra quem? Eu, 2 na frente deles. Eu falei que eu chegava e colocava 2 na frente deles. Ah! Deles. Não ouvi isso, pode ter cortado o áudio. Ah, foi mal. já era dar pra eles. Eles pegam mesmo, a cerveja e vão tomando. Né? O anjo, ele ainda. Primeiro ele dá uma olhada assim na cerveja, né? Dá uma cheirada e começa a tomar. Eu vou dar, então já tem mais 2 aí, ó. Já tem refil já. Só continuar dormindo. É, então. Ele não viu que tava aí, né? Espero que tenha sentado. Vamos beber. Bom. Vamos beber bem devagarinho, Jeff. Só as golinhas. Vocês vão tomando e. Eles vão tomando também, o anjo continua calado, né? Só o diabo ele puxa mais assunto. Então. Que negócios trazem vocês a Sigil? Almas? Conta-se, vai lá. Não, não temos interesses em almas. Ah, que mas pena. É um negócio muito promissor, já ouvi falar. É, deveras. Deveras. Bom, se souberem de alguém interessado em negociar a alma. Mas comprar ou vender? Fazemos qualquer negócio. É só mandarem falar comigo. Maravilha, vou passar essa informação. Tem um canal direto pra Bator. E tem alguns contatos também no abismo. Caramba! Você tem cartão? Já tem cartão! O que é um cartão? É um pedacinho de papel com suas informações para eu poder passar para as outras pessoas. Você quer um pedaço de papel? Eu te dou um pedaço de papel. Ele põe não, assim não a mão. Ele põe a mão assim em cima da mesa, Grial. E ele empurra a mão na sua direção e surge um cartão debaixo da mão dele quando ele empurra na sua direção. No cartão está escrito Gabriel, o negociante. É um cartão normal mesmo, né? É um cartão normal. Eu faço bastante atenção, cuidadinho, né? Não sei, é um demônio, né? Não sei, então eu tô... Não vale ver, claro que eu tô. Brilha, Siri? Brilha? Acho que não. Brilha. Eita, brilha? Que cartão muito esplendoroso esse cartão, não? É. Eu tô assim em cima da mesa sem levantar, sabe? Brilha que cor! Por curiosidade. Que cor que brilha! Que cor que brilha? Peraí. Deixa eu ver. Cor aqui. De contrato. Cor de contrato. Ih, carai, que porra que é essa? Eu acho que é. Fiquei na dúvida agora. Ah, ok. Tá legal. Olha, eu diria pra vocês que tem um brilho, uma aura branca envolvendo esse cartão. Branco o quê? Se ele é uma aura de transmutação. Ah, tá tranquilo, Grião. O que isso faz? Pode pegar? Eu levanto o cartão e olho, Jeff. quando você leva a mão assim perto do cartão, o diabo dá aquela sorridinha, dá um sorriso assim, uma gargalhada meio baixa, e aí ele para, dá uma disfarçada. Você levanta o cartão? Não, cara, você é muito lindo. Vai levantar ou não vai? Quer jogar intuição, se você não levantar ou não. Intuição, Jeff. Pode pegar, não faz nada. Hã? Pode pegar, ele só brilha, não morde, não. Então peguei. Só... BUM! Ele bate assim na mesa e grita BUM! E começa a rir. Ai, eu tô achando também, mano. Caralho. E começa a rir. O anjo, ele toma um susto assim, vira meia caneca de cerveja em cima dele mesmo. Eu gostei de você, hein? Você é legal, você é bacana, você é divertido. O que tem no cartão? O cartão tá escrito, Gabriel, o negociante. Maravilha, atrás, quando você vira, tá em branco, não tá escrito nada. Vou dar isso aqui pro Word. Ele vira e fala pra você. Não sabe como usa isso, né? Não, mas pra quem eu vou dar é tanto que você sabe usar. Basta você queimá-lo e sussurrar uma mensagem pra mim. Maroto. Legal. Entendi. Magia bacana. Funciona? Se tiverem algum negócio a fazer, já disse, tem um canal aberto direto com os nove infernos, com o abismo. Não é você, Ariel. Ah, não? Não. Será, né? Ninguém rolou, tá lá. Vira o cartão, olhou o cartão, né? Não sei. Eu já fui em choque, já. Eu já fiquei, falei, ok. O mais legal que tinha falhado, hein? O mais legal que tinha falhado, né? Isso é a mesma coisa, né? É isso aí, quem tem, tem medo. Ô, Toff. Ideia, né? Toff. Oi. Você não necessariamente apaga novamente, viu? Seu corpo ele já começa a absorver e a metabolizar aquele álcool todo. E você já se sente menos onza, tá? É. Digamos que você tá assim, mais alegrinha agora. Tá? Que você tá socialmente lubrificada, entendeu? Socialmente. É outra palavra com S. Sexualmente. Tá, eu fico deitado só, olhando pro teto e só marcando ali mesmo, só ouvindo tá. O ambiente, os grilos, o Murray roncando provavelmente. Murray, você tá roncando? Você tá dormindo? Não tá? O que você tá fazendo? Como é que tá a situação aí? Que eu peguei vocês, agora vocês chegaram naquela taverna em Sigil, pegaram quatro quartos. Você tá no mesmo quarto com a Toff, a Lisbeth e o Theon, num outro quarto. A Ciere sozinha. E o Celerinho e o Griel no último quarto. Tá? O Griel, ele fez magia de alarme nos quartos de vocês pra proteger vocês. E lembra que a Toff tava bêbada, né? E ela chegou e entrou na taverna desacordada aí. E aí vocês foram pra esses quartos pra descansar e traçar um plano, um caminho a seguir. Tá? Um plano. Eu vou estar no quarto descansando. Vai estar descansando também. Beleza. Tá? Enquanto vocês estão lá deitados, descansando e começando a pegar no sono, vocês escutam, né? Essa pancada seca e alta na mesa e um grito que ecoa por toda a taverna. Bum! Seguido de risadas. Já que é seguido de risada, então. Ao que se segue o início de uma cantoria, de uma melodia na taverna, tá? E a alegria vai tomando conta aos poucos do ambiente. Tá? O diabo, Greg, ele bate nas suas costas. Assustou? Pouquinho. Ora. Só porque eu sou um diabo? Só porque eu sou um diabo, não significa que eu vá sacanear você a todo instante. Mas sacaneou? Você pediu! Mas não foi a todo instante. Não se preocupe. Não vou lhe fazer nada agora. E dá mais uns tapinhas nas suas costas e entorna uma caneca de cerveja inteira. Ah, cerveja daqui toma é muito uma, boa. Né? Cerveja daqui é uma. Muito boa. O quê? Garçom, mais duas. Mais uma pra cada. Está bonzinho. Acho que você está me sacaneando. Não acha, Crowley? Sim, acho. O que vocês querem, afinal? Eu não sabia que os anjos eram tão calados. E comprei mais uma pra ser ele também, viu? Ok. Bom, eu não tenho muito a conversar com vocês. Vocês é que vieram pra conversar conosco. Sobre o que querem falar? Bom. Vai lá, Ciri, diz pra ele. Vai lá. Incrível, você é mais direto que o diabo. Peraí, rapidinho. Eu não fico dando voltas. Bem, Sr. Crowley, eu gostaria de... Não, matar não, Rant. Eu gostaria de conversar com você. Nunca conheci um anjo, mas pelo que eu sei, vocês são criaturas muito confiáveis. E nós gostaríamos de saber se você sabe nessa cidade onde há informações muito, muito, muito antigas Sim. Sei. Você poderia nos dizer onde seria esse local, por favor? Claro que sim, fica no... Calma. Tá sacaneando de novo. Olha lá. Não tá me ajudando. Tá sacaneando. Meu amigo aqui, ele é muito precipitado. Tá sacaneando. Pra falar a verdade, o seu amigo é um cara descomplicado. Você, Gabriel. Deixa eu trabalhar. Deixa eu falar. Sou complicado, então não sou nada complicado. Gabriel, as coisas, eu conheço. As coisas são simples. Os de você. Digamos que somos quase primos. Mesmo? Quanto você nos conhece? Conhece meu primo Rafael? É necessário pra mim conversar sobre isso com o Crowley ao invés de com você. Nossa, você está partindo meu coração. Não fique assim. Mas é normal da nossa raça partir corações, meu amor. Não, é verdade, olha. E ele abre o peito dele assim e o coração dele sai pra fora assim, partido ao meio. Você vê que tudo isso aí brilha. É uma magia de ilusão. Sim. Eu não tô ajudado, né? Porque eu tô visão verdadeira. Já que você prefere meu amigo Crowley ao invés de mim, vou deixar você conversar com ele. Mas, Crowley, nós temos uma missão a cumprir, não temos? Só falando que é. Temos informação que eles precisam. Não acha que seria uma troca justa e honesta se eles nos ajudassem também? Pense a respeito. Não. Venha comigo, meu caro elfo. Vamos para o balcão conversar. Para de colocar um comigo. Anjo barganhando? Estranho. É. Ó, tem o demoninho e tem o anjinho. O que o anjo ouviu, demoninho? O diabão levanta, né? O diabão levanta. Aí ele põe a mão no seu ombro assim, Griel. Ele é alto pra caralho. Põe a mão no seu ombro assim, dá uma afagada no seu ombro e fala: venha, vamos para o balcão, meu caro. Vamos. Tá bom. Agora é minha vez de pagar uma rodada. Sim, eu não vi. Até porque eu não gosto de ficar devendo favores. Não tô vendo não, tá tudo certo. Normalmente isso dá problema. Vai com calma, Gabriel, ele é meio assustado. É, mas não se preocupe. Nossos nomes até rimam, Gabriel, Griel, temos tudo a ver com o outro. Que coisa, né? Que bom. Ok, Gabriel e Griel no balcão, diante do taverneiro, bebendo e conversando. Ciri e Crowley sentados na mesa. Quem tem mais urgência? Tanto faz. Vai com o Crowley aí, se quiser. Então vai, Ciri. Você e Crowley. Crowley olha pros dois se afastando. Até que enfim. E dá uma golada na cerveja. Diga. O demônio cansa? Sim, ele é bem estressante. Imagino. Infelizmente eu tenho que andar com ele. Por quê? Você fez um pacto com ele? Não. Que é isso? Jamais. Heroneus, me livre disso. Eu não entendi o que ele falou por último, amor. Heroneus, me livre disso. Mas nós temos uma missão em comum. Temos que encontrar uma pessoa. Não é fácil ter que conviver com pessoas de qual você não gosta. É. Mas às vezes é por uma causa maior. Percebo um pesar em sua voz. Por um acaso se refere ao seu amigo elfo? Não. Mas já passei por muita coisa também e posso dizer que eu sei o que você está passando. Entendo. Bom. Você quer saber então? Local onde tem informações muito antigas. Correto. Próximo daqui. O Salão dos Registros. E é difícil de entrar lá? Não. De ter informações aqui? Não. Ele é aberto. Os predestinados tomam conta do salão. Lá são feitos todos os registros da cidade. Mas imagino que não seja qualquer um que tenha acesso. Depende do que você busca. Os acessos, eles são em níveis diferentes, para cidadãos diferentes. Mas dependendo do que você procura, você não terá dificuldade. Te garanto que porque eu procuro, eu vou ter, acho que, a maior dificuldade para localizá-la. E o que você procura? Então, né? Como chama? Roda do tempo. Pode dizer criação do universo? Roda do tempo. Criação do universo? Simples. A O criou o universo. Quem? A.O. criou o universo. Quem é A.O.? É aquele que criou o universo. Criou o Reironeus. Criou o Tyr. Criou os mundos, os planos. A.O. é o seu deus? É aquele que está acima dos deuses. Eu acho que não. Não na história que eu procuro. Bom, talvez você encontre algum registro no Salão dos Registros. Acredito ser o local mais adequado. Mas afinal, que tipo de informação em específico você busca? Não entendi. Que tipo de informação específica você busca? Eu não entendi o que você falou, amor. Que tipo de informação você busca, ele perguntou. Peça sobre ela. E é isso que eu falei. Quero saber onde está. A roda do tempo. Tá. E essa roda do tempo é alguma mercadoria? Se for, com certeza deve estar registrada lá. É um prédio? O que é, afinal? É o item de criação do universo. Não conheço. Imagino que não na sua cultura, pelo que eu percebo. Nunca ouvi dizer, nunca ouvi falar. Talvez no Salão dos Registros você encontre alguma informação. Sabe de algum outro local? Algo que tenha tipos de informações mais restritas que lá? Que informações que não seria para as pessoas terem acesso? Talvez a sede de governo. Sede de governo? Sim, o Salão dos Oradores. Não sei se... Ambos não ficam longe daqui. Acho que nós temos dois locais para ir, então. Bem, Crowley, peço desculpas por ter tomado o seu tempo. Mas agradeço as informações. E peço só para que não comente com seu companheiro, vamos dizer assim. Não se preocupe. Mas o que ele falou é correto. Temos uma informação que estamos procurando. Talvez você possa nos ajudar. Ele escorrega a mostra na sua direção. Surge um cartão por debaixo da mão. Igualzinho o outro fez. Eu pego, de boa. Crowley, o Deva. Exótico. Como nós procuramos. Esse? Basta você queimar aquilo que ele disse. Queimar também? Sim. Eu achei que era aquele cheio dos demônios. Droga, o desgraçado me enganou de novo. Me passou a perna outra vez. Por quê? Ah, esquece, nada. Bom. Senhorita Ciri, se precisar de alguma coisa, pode me chamar. E mais importante, se vir uma pessoa que eu e o meu acompanhante estamos procurando, eu agradeceria muito se me informasse. Que pessoa que é essa? Ele é um ser humano. Parecido com você. Você é metade humana, não? Sim. Certo. Ele é um humano. Ele é baixo, magro, tem cabelos pretos espetados. Tem uma cicatriz. Tem uma cicatriz que atravessa por cima do olho direito dele. Por pouco ele não ficou cego. E ele costuma se vestir todo de preto, sempre. Tem nome? Sim. Ele possui um nome. Você e sabe eles... poder me passar? E ele escorrega um papel na sua direção, de novo. Uhum. Tá escrito o quê? Quando você abre o papel... Quando você abre o papel, cabeçando. Quando você pega o papel na mão, tá escrito Eric Holmes. Eric o quê? Holmes. Holmes? De Sherlock Holmes. Ah. Tá escrito isso. Eric Holmes. Ele fala: esse homem, ele é perigoso. Ele é um ladrão. Ele roubou algo muito importante. E eu estou em busca de recuperar o que ele roubou e fazê-lo pagar por seu crime. Quer já dizer o meu... que é? Vai que a gente vê por aí. Ele pode ter passado pra frente já. É um cajado. Muito abrangente, né? Eu tenho dois. Esse cajado, ele é um pouco grotesco. Depende da pessoa. Dá pra mostrar uma imagem? Você é bom de tirar papeizinhos. Tá bom. Vou lhe mostrar uma imagem. E aí ele mostra pra você. Ele te passa um outro papel. Okay. E aí aparece a seguinte imagem pra você. Gosto. Essa imagem aí no chat. Uma coluna. Legal. Entendi. Isso não é legal. Não fala isso pra ele, claro que não. Isso não é legal. De um humano isso? Eu não sei, na verdade. Acho que não, pelo final não. Isso é um cajado mágico poderoso. Não pertence a ele. Sim. Pertence a vocês? Digamos que o meu amigos, entre aspas, gigante, fez um acordo com o dono legítimo do cajado para devolvê-lo a ele. E eu quero punir esse ladrão e aprisioná-lo, porque ele pretende usar o cajado para cometer outros delitos. Sim. Grandes delitos, se é que você me entende. Imagino, pela cara do cajado, deve ser bem ruim. Bom. Bem, se eu ver ou o cajado ou o Sr. Holmes, eu entro em contato com você, Crowley. Ficarei muito grato. Bom. É somente isso, então? Sim. Se eu puder ser útil em mais alguma coisa. No momento, eu acho que não, Crowley. Eu agradeço a sua atenção. Eu entrarei em contato, provavelmente. Bom, serei útil então poupando seu amigo das torturas e conviver com Gabriel. Com licença. Não, você pode deixar mais um pouquinho ele. Fique tranquilo, assim você tem um pouco de paz também. Não. Aturar Gabriel é minha tarefa, não a de seu amigo. Vou tirá-lo de lá. Não quer deixar ele 2 minutinhos mais lá só? Olha só. Por quê? Eu ouvi isso, hein? Não. Vou livrá-lo deste peso. Tudo bem. Como quiser. Eu ouvi isso, hein? Ele levanta, vai até onde está o Gabriel, bate o nome do Gabriel. Vamos, é hora de irmos. Chega de bebedeira. Chega de conversa fiada. Ele olha pro Crowley. Vamos então, meu cara. Griel, foi um prazer conversar com você. Muito prazer. Espero que possamos voltar a nos encontrar. Ele estende a mão direita pra você, pra cumprimentá-lo. Eu estendo pra ele também. Ok, ele aperta a sua mão, dá 2 tapinhas nas suas costas. Até breve. Se vira. Foi um prazer fazer negócio com você. Vira a caneca de cerveja, joga 2 moedas de ouro em cima do balcão e sai junto com o Crowley. Merda, eu tô linkado com ele agora. Sei lá. Não faço ideia. Nas costas do Griel tem um bilhete escrito: me chute. Sério? Eu chuto ele. Griel, assim ele chega pra cumprimentar você e dá um chute na sua bunda. E eu achei que você era minha amiga, hein? Por quê? Você tá me chutando, menina? É, você que pediu. E eu ouvi, hein? Você queria que ele ficasse mais tempo falando comigo aqui, me enchendo o saco. Vamos pro quarto, vamos dormir. O cara é mó de boa, para de ser fresco. Pro anjo que deve ser um saco. Não foi você que falou com ele. É chato pra porra. Ele é mó legal. Eu vou subir pro quarto e vou dormir. Ok. Você vai dormir então? Vou beleza. Dormir. Celerinha, você tá acordado quando o Gabriel chega no quarto? Ou você já tá dormindo? Eu tô dormindo faz tempo. Faz tempo? Ok. Beleza. Vou pegar um prato de comida. Beleza. Ô, Ariel, só me esclarece uma coisa antes de sair. Já Oi. Saiu. Ah, você vai ter algum cuidado adicional enquanto você dorme? Vai ficar preparado de armadura, arco na mão? Ou simplesmente vai tacar tudo de lado, deitar e dormir de boa? pensando que eu medito, eu fui deitar, eu acho que não tem problema meditar de armadura, sabe? É. Então, vou meditar de armadura com arco nas minhas costas. Ok. Não, não posso nas minhas costas, no chão nas minhas costas. Tá, pronto pro combate, então. Beleza. Ok. Ok. Bom, se ele vai dormir também? Não. Não? No quarto, vou ficar no quarto. Ok. Beleza. Caramba. Mais algum de vocês tem alguma ação pra fazer durante a noite ou podemos passar para amanhã? Pode passar. Pode passar pra amanhã pra mim. Beleza, então. Passa-se a noite. Vocês têm uma noite incrivelmente tranquila. A Nix está digitando. Sim, vocês têm uma noite tranquila, conseguem dormir. Ele dormiu. Ô Toff, rola um teste aí, vamos ver se você ouviu a conversa. Dificuldade 45, tá? Rola aí, vamos ver. Não, não chega a ouvir, não. Beleza. Tá. Vocês têm uma noite tranquila, certo? Conseguem descansar os seus corpos cansados das últimas batalhas, da viagem maluca que vocês fizeram até chegar até aqui. E horas depois vocês sentem o raiar de uma luz, um sol, vocês imaginam, tá? Que começa a penetrar pelas frestas nas janelas dos quartos de vocês, iluminando o ambiente. Vocês vão pouco a pouco acordando, vocês estão nos seus quartos tranquilamente, tá? A taverna já está em silêncio. Mas as ruas de Sigil, ao contrário, estão extremamente barulhentas e movimentadas. Greal, você checa seus alarmes. Nenhum deles foi desfeito. Tudo normal. Aparentemente ninguém tentou violar o quarto onde vocês... os quartos em que vocês estão. Certo? É, porque já tinha gente dentro. É, tinha vocês dentro aí. Se tinha alguém escondido, já tava, né? E aí, o que vocês vão fazer agora? Lembrando que vocês estão em 4 quartos separados. Selenin, você acorda, você tá numa cama, né? E você vê o Griel ali sentado ali no meio do quarto, meditando. Finalizando a meditação dele, né? E aí você nota que nas costas do Griel, tô falando isso só pra você, tem um papelzinho e tá escrito, me chute. Com todo prazer. Tá escrito, me chute! Mas, ó, uma bicudinha assim, ó, na lombarzinha. Ok, o Ariel não tá aqui, né, gente? Acho que não. Olha, eu não até vou falar rapidinho pra vocês. Nas costas dele tem um papel escrito me chute. Todo mundo já tá ciente agora. Uhum. Seria uma pena se eu soubesse ler. Imagina um bicudão dela. Ia ter que ter um desenho de uma perna pra Toff. O que é bizarro, né? A menina que sabe todas as línguas no mundo, mas não sabe ler, tá ligado? Beleza. Autodidata. Bom, vocês acordam cada um nos seus quartos? O que vocês fazem? Vocês se juntam ali na taverna pra comer? O que vocês fazem? Eu vou tomar café da manhã. Beleza, dá um bicudinho no Griel e vai tomar café. O lugar que a gente tá é uma espelunca. É só uma favela. Que custa 10 pior. Sim, é caro. É caro. Bom, vocês descem pra tomar café, então. É isso. Eu vou Sim. usar a magia em mim, tá? Só pra... É que não tem aqui no meu negócio, então eu não vou usar aqui. Não vou usar no joguinho. Mas eu vou fazer a magia em mim. Tá bom, você vai falar que magia aqui é ou não? Vou falar só pra você. Tô tentando o spark, o mestre, mas eu não lembro como é que é. Pera aí, eu ponho só nós dois aqui. Ah, não, já achei aqui, ó. Pode falar. Você vai expor comigo aqui? Aham. Uhum. Vou fazer sexto sentido de nono nível. O que faz isso? Ter vantagens em várias coisas. Por 8 horas, mas eu vou passar pra 16. Porque eu posso como feiticeiro. Beleza, voltando ao normal. Ok, voltamos. Banho de regeneração. Certo, Toff. Uma cabaninha de barro pra fazer água mágica. Não, não precisa. O Gui falou que tem um bioma aí. É, tem um biombinho ali, não precisa da cabaninha. Dá pra passar minha água certinho. O Mur, você quer tomar banho também? Depois de terminar? Não, não preciso. Beleza. Você precisa, gente? Então vem aqui no quarto. A gente tá em quarto separado. Sim. Vem aqui que a gente toma banho, então. Aí eu preparo o banho pra gente. Como nos velhos tempos. Hã? Como nos velhos tempos. Eu consigo calcular que hora que é, mais ou menos? Na verdade, eu sei que hora que é. Só é que uma... um lugar diferente, né? São... Você calcula que seriam 9h22 da manhã. Nossa. Tá tarde já? É, está tarde. Sei nem que hora que eu fui dormir. Parecia que tinha uma marreta enfiada no meu cérebro. Nossa, por que isso? Eu tomei. Eu não costumo fazer isso, é horrível. Mas isso é normal. Se você quiser, pode tomar um pouco do meu cantinho. Não. Bom, vamos terminar de se arrumar e vamos descer lá. Minha cabeça tá explodindo. Esse sol aí. Beleza, vocês tomam banho, se banham normalmente, sim. Qualquer contratempo, tá? Fazem toda a preparação diária de vocês, de magias e tudo mais. Descem pro refeitório ali, pro andar da taverna. Tá? Vão se encontrando ali. E finalmente vocês se reúnem todos ao redor de uma mesa. Tá? Tem mais alguns outros clientes que estão ali também tomando café da manhã. Quando o taverneiro ele chega para vocês com aquele olho caído. Bom dia! O que vão querer? Bom dia. O que tem para o café da manhã? Estou faminto. Temos queijo. Temos batatas. Cebolas. E vinho ou cerveja. Não tem hidromel aqui. Um pouco de queijo. Certo. Com pão? Pode ser. Está bem. E ele vai lá. Prepara, pra preparar, né? Volta, ele traz uma travessona cheia de queijo, tudo picadinho. Uma outra travessa enorme, cheia de pães, todos picadinhos. E serve vocês. Bom, tá em mente. O quê? Ué, eu preciso perguntar, gente. O que foi? É pra tu estar incluso nos 10 pés. Sim. O café da manhã é cortesia. Ah, então me vê um de cara do que você falou, por favor. Nunca Está mais bem. É cortesia. Está bem. Ele volta lá, prepara, traz pra vocês batatas, cebolas, todas assadas. Tá? Traz cerveja e vinho, uma caneca... De cada pra cada um de vocês. Isso é só pra mim, não era pra todo mundo, não. Pois pra todos. E serve, serve todos vocês. Agora vocês têm legumes, pães, queijo, bebida à vontade. Tá bom. Muito obrigado, moço. Aceita um de pouco nada. De vinho, Toff? Não. Coma cebola, vai te ajudar hoje. Nossa senhora, vai cair aí. É o efeito novinho, né? Ah, o que fizeram ontem à noite? Demoraram para subir? Tá curioso, hein? A gente foi tirar informações com aquele anjo que tinha aqui. Muito simpático ele, por observação. Aquele com a cara toda amarrada, ó. É, mas aguentar um demônio não é fácil, né? Com certeza. Então, não podia estar com uma cara melhor que aquela. Acho que é por isso que vocês têm essa cara, mas tudo bem. Ele me disse, se nós tivermos informações antigas na cidade, nós podemos ir no Salão dos Registros, diz que é aqui perto, e talvez informações mais escuras, que ninguém mais acessa, é no Salão dos Oradores. Por acaso seria aquele grande auditório aqui? Eu não perguntei onde ficava, ele disse que ficava aqui perto. É. Mas é mais do que nada. Difícil achar esses dois locais. A gente pode perguntar se o taverneiro vai informar. Sim, fica. Sim. O taverneiro chega colocando cerveja pra vocês. Salão dos Registros, perto daqui. Eu já tava ouvindo já a conversa. Sigam na direção da borda oposta a esta. Sigam pro centro do anel. Ah, facilitou, obrigado, hein? Falando em curioso, ontem eu ouvi um estrondo, pareceu uma coisa estourando. Tá tudo bem? Foi alguém pegando uma peça no Griel. Que engraçado, ele é meio assustado com demônios. Tinha alguém fazendo o quê? Com o quê? Brincadeiras. Traquinagem de um demônio. Foi engraçado. Peraí, tinha um demônio aqui dentro? Tinha. Você não viu o Toff? Ele estava logo na entrada. Eu não lembro de nada. Mas tudo bem, era só um senhor das profundezas. É, não, tranquilo. Era super gente boa, ele é. Só. O anjo, ele pediu... Peraí, anjo? O que é anjo? Uma criatura de luz. Uma alma? É, geralmente criaturas muito bondosas que ajudam outras pessoas. Peraí, tinha um demônio e um anjo aqui dentro? Não vai me falar que é um seguidor de Calmir. Não, não, não. É de A.O. Sei lá quem é A.O. Pra mim são duas vogais só. Mas ele pediu... Já que ele nos ajudou dando essas informações sobre esses dois locais, se a gente visse um moço chamado Eric Holmes, baixinho, cabelo preto, espetado, uma cicatriz no olho direito, pra gente falar pra ele. É um ladrão que roubou um cajado que eles estão procurando. Você ainda tá com todos os papéis, viu, Siri? Eu sei, mas não vou mostrar, não. Tá bom. Tá, então, se vocês virem alguma coisa, por favor, passem pra ele. Passem pra mim que eu entro em contato com ele. Pelo jeito, a noite foi boa. Pelo jeito, a noite foi boa. Foi divertido. E qual que é o plano agora? Ir lá pro cinema de registro mesmo? É, eu acho que a gente poderia ir nesses dois locais, ver se a gente acha alguma coisa. Sim. Tá bom? Já terminou de comer? Você estava fraca por causa de ontem. Como mais um pouco. Não, já tá ótimo já. Imagina que depois de tanta bebida o estômago não fique tão bom, Celerinho. Nem uma cebolinha? Você já acordou? Não, aquilo foi um gosto estranho. Gente, ele tá acordado? Já tá. Sim, a gente tá tomando café da manhã lá embaixo. E você... Tá doendo um pouquinho. Você tava meditando, Griel? Passou a noite tranquilamente, tá? Sua meditação foi interrompida com o Celerim dando um chutinho em você e falando pra vocês irem tomar café da manhã. Beleza. Foi tranquilo a noite? Que incrível. O pó resetar a ficha, né? É? Pode resetar a ficha, né? Pode, volta pro nível 1 aí. Sim, sim. Não, volta pro nível 1. Essa foi boa. Ele? Depois do nome, a outra. Uma dualidade? Uhum. Por quê? Porque a Io é como se refere a alguma coisa, seja feminina ou masculina, mas como é os dois em um só, como se fosse um deus, né? Tipo, nesse caso, um deus maior. Que é o tipo um elfo. Com unissex. Não, não é que é unissex, ele é os dois ao mesmo tempo, por isso é dualidade. Ele é tudo ao mesmo tempo, entendeu? Pode ser. Mas eu não conheço esse deus. Deve ser o deus do anjo, deve ser. Imagino que cada anjo tenha um. Bom, eu vou lá pagar a... pagar nada, eu só vou dar baixa do nossos quartos. Você vai pagar o que mais? Eu esqueci que já tinha pago. Vou dar baixa dos nossos quartos lá com o taverneiro e já volto. Ele quer dar gorjeta porque achou o serviço de quarto bom. Eu vou me aproximar do balcão. Não negocie com o tinhoso. Senhor? Pois não. Ah, eu vim aqui para tirar nossos nomes. Nós já estamos de saída já. Nomes? Que nomes? Devolver as chaves. Ah, sim, devolvam as chaves. Consumir alguma coisa no quarto? Não. Eu consumi, sim. Meus últimos... Tinha coisa pra consumir no quarto? Não. Tinha. Não tem esses bons. Tinha umas baratinhas. É, não, se alguém comeu barata, vai pagar. Só o café da manhã mesmo. Ah, está bem. Ele olha as chaves, confere. Bom, perfeito. Eu ainda obrigado. Passo assim mais duas moedas de ouro pra Amy. Uhum. E cochicho pra Amy. Por acaso, você conhece alguém chamado Desmond? Não. Ele cochicha pra você. Ele vai se aproximando assim, pega as moedas de ouro, vai enfiando no bolso. Não. Bom, se alguém vier com este nome aqui, fala que Selerin está o procurando. Falarei. Bom dia. Bom dia. E eu vou saindo. Quem é Desmond que nem eu sei quem que é? Oh, eu só lembro do cara da escotilha. O amigo não, de... é o amigo do Zeradan. Ah, tá. É verdade, pra procurar ele lá na... Ok, ok. Agora eu liguei a ficha. É o contato Zeradan que o Zeradan tem aí, né? Ah, nossa, eu tinha até esquecido disso aí. Eu tinha esquecido eu também. Parece que todo mundo, menos o Celerinho, esqueceu. Ele anotou no caderninho. Bom, tinha uma garoto. Coisa que eu vim procurar aqui, era isso. Bom, garoto. Xuxa, mano. Só que se o Best tinha esquecido, ele não encaixou na história. Eu achei que ia ser um ladrão, mas passou. O louco, se fosse ladrão aí, ia dar um mó rebosteio, não. Vamos lá. Vocês saem da taverna, então. Depois de fazerem sua farta refeição, tá? Vocês estão nesse emaranhado de casas confusas e divergentes entre si, tá? Aparentemente essa vizinhança onde vocês estão, ela é muito tranquila e aparentemente muito segura. Vocês veem pessoas circulando pra lá e pra cá. Tá todas bem vestidas, bem trajadas, ostentando bolsas de moedas em suas cinturas, tá? E aparentemente caminhando tranquilamente por ali. Como se não houvesse nada... Não negocie com o tinhoso. Como se não houvesse nada a temer naquele lugar, tá? Vocês notam que essas pessoas elas têm aparência distinta, sempre... bem trajados, tá? Ostentando mantos assim, grossos e aveludados, muito bonitos, tá? E chama a atenção de vocês o seguinte, tá? Amanhecendo, vocês ainda conseguem ver através da cortina de fumaça que vai se adensando cada vez mais. Vocês conseguem enxergar o outro lado, a outra borda da cidade, né, os prédios pendurados de ponta cabeça sobre suas cabeças, a, se não me engano são 5 km de um lado ao outro, tá? Os prédios pendurados lá do outro lado. Vocês veem pessoinhas caminhando acima de vocês, certo? Vocês olham pra frente e vocês veem que a rua, ela sobe em todos os sentidos, tá? E numa determinada direção que vocês olham, vocês veem, no final dessa subida, vocês enxergam a borda da cidade. Pra trás de vocês, vocês enxergam a borda também mais próxima, tá? E quando vocês olham pra direita e pra esquerda assim, vocês veem que a cidade ela vai dando a volta em torno de si própria, certo? Aquela subida, ela vai subindo, subindo, subindo, até que a cidade tá literalmente acima de vocês. É uma visão estranha, perturbadora e totalmente incomum. Essa região, essa redondeza onde vocês estão, realmente parece ser muito tranquila, tá? E algumas construções assomam a distância em meio àquela névoa oleosa que vai ficando cada vez mais predominante na cidade, aquele cheiro de diversas coisas misturadas ali, tá? Alguns prédios eles se assomam aí. O primeiro deles está muito próximo a vocês aí, tá? Com torres espiraladas, uma cúpula formando teto, lembrando um grande teatro, tá? O segundo deles está na borda oposta, certo? Vocês estão assim próximos de uma borda. Teoricamente, como se vocês estivessem no alto. Então, vocês têm que descer em direção ao centro da cidade, né? A linha central do eixo da cidade. E mais ou menos por ali, vocês veem uma enorme construção cercada, murada, com torres e castelos. Tá? E mais distante de vocês ali, aqui assim, vocês veem uma verdadeira fortaleza com torres pontiagudas despontando acima da nuvem de gordura que se forma. Certo? Pra que lado vocês rumam? Nós temos que ir para o meio da cidade. É. Distante da borda, né? A gente vai seguir o que o taverneiro falou pra nós. Certo. Ok. Vocês vão caminhando tranquilamente nessa direção aí, onde está marcado o salão de registros, tá? Sem dificuldade vocês chegam até ele. Quando vocês chegam até ele, vocês param diante dessa portariazinha aqui, dessa cabaninha aqui que está cobrindo a Toff, ó, está coberta pela Toff. Tá escrito enorme, Salão dos Registros. Tem um símbolo, um brasão na entrada disso. Deixa eu puxar o brasão aqui para mostrar para vocês. Dá só um segundo. AD&D. Planescape. Livros em português. Cadê? Não separei os livros em português dos livros em inglês. Burro. Cadê? Pôster não. Segui além, achei. Impressão. Ah, não, abri arquivo errado. Ok. Agora foi. Página 21. Não é esse aqui, não. Peraí que eu abri o arquivo errado, gente. Caramba, devia ter aberto esse arquivo antes. deixar na próxima abrida aqui, Dani. Se eu mando no WhatsApp pra vocês verem. Manda uma foto. Guia do jogador para os planos, biblioteca digital. Acho que é esse aqui. Esse soluço tá estranho, tá diferente. Achei. Não é soluço, não. Tava achando a Denise, ela tava do outro lado lá tentando captar o que o som capta o bagulho que ela tá fazendo. Ela tá. Caralho, qual foi a cadeira? O que foi? Ah, agora sim. Deixa eu ver, será que eu consigo colar a imagem aqui? Não, né? Acho que eu não consigo colar a imagem aqui no Roll20, não. Mas eu consigo colar no WhatsApp. Mando pra vocês pelo WhatsApp. Vocês estão com o WhatsApp fácil aí, a mão? Sim. Beleza, vou abrir aqui e eu mando pra vocês. Vai, vai, PC. Vai. Aí, foi. Ó, oh, funciona. Essa imagem tá indo aí, tá carregando. Vocês veem na entrada desse tal salão de registros. Tá. Existe uma guarda armada, tá, que vigia a entrada do local, certo? E existe um homem. Vou mandar a imagem dele pra vocês também. Que tá ali na entrada, com uma espécie de uma prancheta na mão, fazendo anotações. E meio que entrevistando todo mundo que chega na entrada desse lugar. Esse senhor aqui, ó. Esse senhor aí, ó. Parece rico esse senhor. Parece o quê? Parece rico. Sim, parece rico. Né? Ele tá. Ele tá... Do brasão, parece rico do Corrêa. Ele tá com uma tabuleta na mão. Tá? E vocês notam que tem folhas de pergaminhos ali, ele tá com uma pena. E fazendo anotações. E as pessoas chegam e conversam com ele. E ele indica caminhos para as pessoas dentro das dependências do salão dos registros. O que vocês fazem? Eu quero ouvir o que o pessoal tá falando para mim ver, tipo. Se é só o que as pessoas pedem que influencia pra onde que ele manda, ou o tipo de pessoa também influencia? Certo. As pessoas chegam pra ele e com as seguintes perguntas, né? Estou abrindo uma loja de venda de animais exóticos. Como é que eu faço pra registrá-la? Ah, sim, pois não. Primeiro andar, sala 23. Outra pessoa chega e pergunta pra ele. Eu estou chegando com um carregamento de frutas exóticas vindas de. Vindas de Greyhawk. E eu gostaria de saber o que eu preciso fazer. Ah, sim, pois não. Segundo andar, sala 12. Você vai lá e tira uma licença para vender as suas frutas. Tá? E ele vai dando essas indicações para as pessoas. Parece que é o Google esse. Tô brincando com o Sochar. E aí? Vamos chegar até o cara, né? Ok. Venho, nenhum dos soldados. Eu acho que tem imagem dos soldados aqui também. Deixa eu ver. Eu Deixa eu ver, que eu acho que eu tenho foto dos soldados aqui também. Vou mandar foto dos soldados. Mas vai falando pra mim o que, que você vai fazendo enquanto isso. A gente vai chegar pra falar com o veinho lá. Ok. Veinho, você chega, para diante do veinho, né? Tem soldados próximo a ele, né? Tô já escaneando o soldado aqui pra mandar pra vocês. E aí o veinho, ele olha pra vocês. Bom dia! Sejam bem-vindos ao Salão de Registro. A sede... Bom dia! A sede dos predestinados. Em que posso ajudá-los? Gostaríamos de ver, ter informações de registros antigos. Ah, registros antigos? Pois não. De que natureza? Vixe, alguém sabe de que natureza que a gente pode falar que é isso? Não tenho a menor ideia. Eu mandei pra vocês no grupo aí a foto dos soldados que estão vigiando. Eu vi. Natureza divina? Como divina? É difícil. Não há nenhum poder registrado aqui. Sabem que eles são proibidos por aqui, não sabem? A dama não os deixa entrarem aqui. Ah, é verdade. Bom. Registro assuntos... da criação do universo vai ficar estranho. Assuntos religiosos não são bem aqui que vocês deveriam procurar. Nós queremos registros antigos sobre a ciência da criação do universo. Ah? O que exatamente vocês procuram, afinal? É difícil. Não faz muito sentido esse argumento, esse off, tá? Por que a gente não fala só o que é ir pro gente? É, porque eu não sei o quão ruim é. É, você falou isso pra dois desconhecidos, um anjo e um demônio. Você tá procurando a porra da roda da vida, agora pra esse cara você não fala. Porque esse cara pode chamar a dama da dor pra vir aqui falar com nós, e eu não queria não. Ah, e o anjo não podia ter feito isso? Eu acho improvável. Ah, entendi. Bom. Até porque o anjo não trabalha na cidade. Ah, entendi. Thierry. Oi. Mostra o seu braço pra ele. Tá. Você tem a imagem, não tem? Tenho, mas não no braço, eu tenho desenhado. Isso, mostra isso. Ah! Mostra meu braço. Achei que você tava mandando mostrar as runas. É, mas são as runas. Ah, as runas, não a roda. Não, as runas. Ah, tá. Relacionado a isso. É o mesmo assunto. É, mais ou menos. E eu mostro pra ele. Mostra o que pra ele? As runas cravadas no meu braço. Ele olha pras runas. Olha pra você. Isso deveria fazer algum sentido pra mim, senhorita? É, eu achei que faria. A gente quer saber informações sobre a Roda do Tempo. Você tem? Roda do Tempo? Não. Eu já vi que não tem. Não. Eu quero saber se ele tá mentindo, amor. Joga. Joga insight. Intuição. Senhor. Pois não. Aqui é um estabelecimento burocrático ou de estudos? Sim, burocrático. Nos orgulhamos de nossa burocracia. É, eu acho. Mas, que a gente não por vai outro lado, a gente também quer é de estudos, afinal... Pra você registrar alguma coisa nova, você deve conhecer uma coisa velha. Também quero saber se tava mentindo. E ele tá falando a verdade. Respondeu assim, de bate pronto. Nunca ouvi falar, que porra que é essa? Provavelmente não enxeremos a informação aqui. Procurar uma biblioteca. Não, esperem. Vocês disseram que querem saber sobre... Informações sobre a criação do universo, não é isso? Isso. Estamos fazendo uma pesquisa para o nosso senhor feudal. Ah, bom. Talvez vocês consigam encontrar alguma informação útil aqui, sim. Com certeza. Eu Já vou lhes avisando. Isso vai... abalar um pouco os seus paradigmas. Eu duvido. Bom, sigam ao terceiro andar. Sala 66. Tomem. Muito obrigado. Esperem. Ok. Ele preenche uma carta, né? Entrega pra vocês. Aqui está, uma autorização. Obrigado. Jeff. Certo. Eu quero sentir o perigo nos porquinhos do ar. Faça seu teste. O perigo do porquinho. O perigo do porquinho é ótimo. Passei. Ok. Tudo tem calmo, perigo. Grião. Muito calmo. Então vambora. Então realmente vambora. Não tenho a menor ideia. Eu acho que a ordem 66 é trap, mas tudo bem. É sala 66. Então, sala 66. É ordem 66, mentira trap. Foi indo, amor. Se não tiver um raio verde, tá de boa. Tô indo precavido. Precavido? Okay. Tô indo de boa. Beleza. Com certeza. Eu tô muito precavido. Tô com o cu na mão. Caralho, só eu que não tô? Eu tô de boa. Tá. Vocês encontram mais alguns outros daqueles soldados ali na entrada. Tá? E depois esses soldados que eu mandei a imagem pra vocês, eles desaparecem. Não tem mais. Depois que vocês entram. Tá? No lugar deles, vocês veem pessoas armadas. Tá? Só que com vestes muito similares ao do velhinho que atendeu vocês na entrada. Porém, sim, ao invés de um cajado com um globo de cristal na ponta, eles portam lanças, espadas e escudos. Tá? Seus escudos ostentam esse brasão que eu mandei pra vocês aí. Certo? Dentro desse prédio, desse complexo de prédios aí, tá lotado de gente que vai e vem. Tá? Pessoas do povo mesmo, comerciantes locais ali, negociantes que estão transitando ali, e muitas pessoas trajando vestes semelhantes à do velhinho, tá? E carregando papéis para todos os lugares. Dá para vocês sentirem que esse é o centro burocrático da cidade. Vocês sobem dois lances de escada enormes, tá? E chegam até o terceiro andar. Vão contando as portas até que vocês chegam numa tal sala 66. A gente entra. Quando vocês chegam nessa sala e vocês entram, vocês veem que tem diversos livros, tem várias estantes ocupando essa sala, tá? Com livros grossos, pesados, de capa negra. São livros assim que eles têm uns 10, 15 centímetros de espessura, aproximadamente, cada um deles, tá? E existem algumas pessoas jovens ali que estão trabalhando nessas prateleiras, nessas estantes aí, cuidando desses livros. E tem uma mesa... Tá, uma mesa alta, e sentado numa cadeira alta, um banquinho, como se fosse banquinho de bar, certo? Tem um homem bem velho, tá? Com vestes similares à do velhinho que atendeu vocês, quer dizer, trajando mantos azuis e vermelhos e dourados, tá? Bem opulentos, assim, bem finos, e a cabeça dele coberta por um capuz. Quando vocês vão entrando, né, ele nitidamente nota a chegada de vocês e ele vai se virando lentamente, olhando cada um de vocês. Bom dia, meus jovens, ele diz pra vocês. Uma voz bem grave e bem lenta, assim. Vocês veem por debaixo daquele capuz azulado, escuro, um velho bem bugado, bem carcomido pelo tempo. Imagina que vocês estão olhando pro Palpatine de manto azul. Bom dia, meus jovens. Bom dia, meu velho. O que faz? Eu não gostei desse tom, jovenzinho. Para de imitar ele. O que fazem aqui? Não deveriam estar aqui. Vocês têm uma autorização? Mostra aqui, ó. Mostra pra ele. Mostra. Mostra pra ele. A autorização. Ele olha. Realmente vocês têm uma autorização. Eu guardo. O que desejam aqui? Verdade, você quer passar sua bucha pra mim? Queremos saber do segredo do universo. Isso aí. Vieram ao lugar certo, minha jovem. Ah, que bom, olha. O segredo do universo. Bem, do multiverso, devo dizer-lhe. Isso. É que ele pertence àqueles que podem realizá-lo. Cada miserável que há nesse multiverso traça seu próprio destino. Não há ninguém para se culpar por isso. Aqueles que choram sobre sua sorte são apenas fracos. Se eles foram destinados a ter sucesso, eles poderiam ter. E essa é a maneira das obras do multiverso. Todos têm o potencial para serem grandes, mas isso não significa que você esteja fazendo isso acontecer. Você tem que trabalhar duramente, com muito suor, para que as coisas aconteçam. Não apenas ficar sentada tendo esperança de que algo de bom vai lhe acontecer, minha jovem. Ouça, se você trabalhar duramente, você vai conseguir aquilo que você merece. Nada é de graça, nem nesta vida ou em qualquer outra. Quer uma prova? Olha os pobres que andam por aí em nossa cidade. Só o que eles fazem é se sentar e esperar as suas recompensas, não é? Não. Os poderes não colocam as coisas nas suas mãos assim, aleatoriamente. Isso não acontece. Se você quer algo, você tem que lutar por isso. Esse é o segredo do universo. Vai ter que lutar pra conseguir. Posso tocar nos livros? Fiquem à vontade. Meus assistentes estão aí para auxiliá-los. Aliás, uma de vocês já está bem à vontade. Não é, senhorita? Fala pra você, Siri. Senhor. Siri, com educação, menina. Oxe, o cara tá falando há 15 horas, eu tenho tempo, meu amor. Mas sim, menina. Nós estamos com pressa. A propósito, qual é o seu nome, senhor? Peraí. Karma. Muita calma nessa hora. Mais 15 horas de discurso. Deixa eu ver se é aqui que tem o nome dele. É que ele tem o nome certinho. Se eu não achar rápido, eu vou inventar e foda-se. O Observador. Velho de Toga 3. Velho de Toga 3. Interpretado por... Ai, cara. Quem tá com essa musiquinha no fundo, gente? Hoje? Tá irritando a musiquinha? Troca a musiquinha. Ela tá entrando na minha mente já. Troca, foi outra. A musiquinha do Donkey Kong, né? Cara, tá repetindo essa música duas horas, cara. Eu tô ficando louco aqui. Ah, louco. Não é tão ruim assim. Passa pra próxima do mesmo tema, por favor. Achei o nome do rapaz. Eu sou o Prócer Rowan Darkwood. Do rapaz dizer. Também conhecido como Palpatine dos Pobres. Prazer, Celerinho. É um prazer conhecê-lo, Celerinho. Griel. Ciere, apressadinha. Prazer meu, todo meu. Mas... Você ouviu falar de Roda do Tempo? Roda do Tempo? O que é isso? Isso. É o que a gente tá procurando. Não pode falar que aqui a gente descobriria, só que tá difícil pra ver isso. Não pode me dar mais detalhes? A gente descobriria sobre a Roda do Tempo. O que diabos é essa roda? É uma roda? A gente tinha uma... Ela foi usada pela Senhorita Eternidade para criar o universo. Isso, com as pedras da criação, sabe? E vocês acham que ela está aqui? Pode ser que esteja à venda no mercado. Não, talvez no cortiço. Eita. Eu falo lá sobre isso, é isso. Jimmy. Saber a origem. Procure informações sobre uma roda do tempo. Veja se está nos nossos registros. Sim, senhor. Isso, e aí um rapazinho começa a revirar alguns... Como que é o nome dele? Jimmy. Põe mais uns três molequinhos atrás. Tem um arquivo cheio de fichas catalográficas. Amigo perfeito da Toff. Por quê? Pô, põe mais uns três molequinhos atrás também, pô. É o time? Não entendi a referência. Só faltou o jarro de leite. Tá, ok. É que todo garotinho que chamava time sacaneava o dia. É verdade. Ô, Esparça, põe mais uns quatro. Põe mais uns quatro criancinhas aí pra ajudar. Você tá com pressa. Não tem mais umas quatro coisas assim aí? Tudo bem, time. Use ajuda. E aí eles começam a fuçar num arquivo gigantesco, cheio de fichas catalográficas, e começam a procurar ali pra ver se encontra alguma informação a respeito de roda do tempo. Vocês têm alguma outra ação pra fazer? O que vocês estão fazendo nesse meio tempo? Vocês querem procurar junto com os garotinhos? Sei lá. Travou sua voz. Ajuda. Tá travando sua voz, tá picotando. Espera um pouquinho. Respira. Aí, agora fala. Lá do outro lado, do lado do cara, tá tirando o mapa lá. Ariel? Vocês estão aí? Alô, gente? Filhos da mãe. Desgraçados, vocês sumiram. Espera aí que travou aqui, galera. A foto aparece antes de aparecer pra pessoa. Eu estou ouvindo vocês me ouvem? Agora sim. Muito bom, muito bom. Retornei. Bom, sim. Ariel, o Ariel tava falando alguma coisa, mas aí começou a picotar, foi na hora que travou aqui. Você pode repetir, Ariel? Foi deve ser bem. Eu não lembro o que tá falando. O que era? Pra ajudar, que é pra chamar mais uns quatro menininhos pra ajudar. E aí eu perguntei, nesse meio tempo, o que que vocês fazem? Ah, só ajudar a procurar também, é isso? Eu ajudei a procurar. Você viu a minha ação aí, Gel? Não. Digitar. Ah, você digitou? Não. Ok. Eu digitei, tá ali. Vai conversar com o velho. É. Certo. Tá ali, ó. Eu fico ali e falo, bom, já que eu não sei ler mesmo, então eu vou ficar aqui. Pode fazer companhia? Poderia me contar como surgiu esse lugar? Tipo, o Sigil, no caso. Ele olha pra você. Claro, mas você não sabe ler? Já está na idade, não está? Na verdade, eu nunca aprendi muita coisa. É porque eu era cega, aí voltei a enxergar faz pouco tempo. Oh, interessante. Eu tô ouvindo isso, viu, Gabriel? Caramba, caralho. Interessante. Bem, garota, como é seu nome? Meu nome é Magaira. Magaira. Se desejar, eu posso ensiná-la a ler. Todos os jovenzinhos que estão aqui aprenderam comigo. Gostaria? Na verdade, meu amigo já está providenciando isso já. Ah, entendo. É só a gente conseguir restaurar nosso mundo e aí eu aprendo ali. Ah, entendo. Bem, fique à vontade. Puxa uma cadeira. Sente-se um pouco. Você quer saber como a cidade surgiu? Eu lhe direi então. Ninguém sabe. Aparentemente. O quarto mais rápido da história. Não, sei. Seus cuzões. Mas deve existir um habitante, um dos primeiros habitantes aqui. Alguém que chegou nesse lugar e nunca mais foi embora e é tão velho quanto a cidade. Deve ter, não? Exato, e existe. O fato é que ninguém sabe como a cidade surgiu. O que sabemos é que ela está no centro do multiverso. Aparentemente, ela sempre existiu. Assim como as facções. Assim como a dama, a donzela da dor. É ela quem comanda a cidade. É ela quem governa tudo aqui. Ela que impede que os poderes se aproximem de nossa cidade. Por isso que eu digo, essa é a nossa filosofia. Também acho. Se vocês esperam que algum deus venha fazer alguma coisa por vocês, principalmente aqui, estão enganados. Você deve conseguir aquilo que deseja pelos seus próprios feitos. Essa é a filosofia dos predestinados. É nisso que acreditamos. Ai, nem adianta você pensar em pedir algo para a donzela da dor. Se acha que aquela lá vai fazer algo por você, está enganado. Ela é pior do que qualquer deus que você possa imaginar. Esqueça-se de pedir. Faça então, por merecer. Diga, rapaz. Celerim. Então ela só governa aqui. Isso, ela só governa aqui porque ela foi a primeira habitante. Bem. Sim. Sim. Isso é uma coisa que não sabemos. Afinal de contas, a donzela da dor não. Peraí, que tem um pessoal que não tá te ouvindo. Só eu tô ouvindo você, Jeff, acho. É, só eu e o Brad tá te ouvindo, o pessoal não tá. Peraí que o pessoal vai atualizar. Eu tô ouvindo. Okay. Eu também tô ouvindo. Tudo isso que você falou, acho que eles não ouviram nada. Puta que merda. Atualizem que eu vou fazer xixi. Começa rapidão, então. Tá. Começa da onde? Eu não tô ouvindo isso também. Do primeiro habitante. Ok. Eu vou fazer xixi e já vem, então. Quando todo mundo tiver ok, você me fala. Aí. Uhum. Pior que ele achou que você tinha caído e tá esperando voltar. É só o Gui que tava ouvindo. Caramba, ele tava contando uma história aqui. Mas aí que tá, tipo, pelo que o Gui falou, eu entendi que teve uma mulher, que eu acredito que seja a Dama da Dor, que foi a primeira que caiu aqui, e talvez ela seja mais antiga. Isso. O que eu entendi da sua frase me levou a isso. Foi porque ele respondeu a sua pergunta de quem era o primeiro habitante. Ele falou que provavelmente foi ela. E ele falou onde encontrava? Não, a gente sabe onde encontrar ela. Ah, é? É, ela fica aqui, ó. Pertinho. Pera aí. Ah, tá. Salão dos Oradores. É, o cara falou que ela era da prefeitura. O Gé tá indo? Aí foi no banheiro. Ah, tá. E por que ela tem esse nome, ele falou ou não? Não. Só que ele falou que ela é pior que os nossos deuses e que se for tentar pedir alguma coisa pra ela, ela vai ignorar. A gente deve conseguir pelos nossos próprios feitos. Vocês viram o que a Tata falou? Não. Será que siga a roda do tempo? É isso? Pode ser, não sei. Faz sentido. É uma roda também. Aí onde a gente vai encostar e colocar as pedras? Vou pegar uma caneca d'água e já venho também. Daí tem alguns templinhos aqui que você consegue colocar pra você enfiar as pedrinhas, ué, sei lá. Não fui eu que criei a magia, não sei como é que funciona. Ou foi só um ponto de fadas? Pode ser uma possibilidade interessante. Eu vou dar uma mijada, já volto. Você pode falar que ainda tá aberto. Como que a gente pode saber se a roda do tempo é assim? Ele foi pegar água agora. Só foi interrompida. É, foi fechada pra recarregar. Vou poder jogar só mais uns 40 minutos, viu? Quero depois que esquentar a janta da minha avó. Beleza. E o Jeff não voltou ainda? Ele foi pegar água. Caralho! Ele está produzindo água. É, primeiro ele foi no banheiro, depois agora ele voltou, respondeu você e foi pegar água. Tá purificando, né? Retornei. Todo mundo aí? Todo mundo. Sim. Foi lá. Só o Nick foi no banheiro. Jeff. Foi pegar água. Ah. Como que pode saber se sim é roda do tempo? Isso você não sabe. Jogando. Mas teria que. Jogando... Agora que você está conversando, jogando o quê? D&D. Falando nisso, eu sei como você pode saber se é. Não sei se vai funcionar. Tem uma pedra no chão. Tenta usar uma runa, ver se tem alguma reação. Gira, seguiu ao contrário. Vê se o tempo volta. Eu vou tentar usar a runa da Terra Velocidade, ô Jeff. Tentar ficar rapidinho aqui. Descreva-me de que forma. Eu vou tentar. Pegar rápido. Pegar um livro, tirar e pôr de volta bem rápido. Certo. Ok. Consegue fazer. Vai e vem, de boa. Parece que eu tô rápido aqui. Tá convencido? E se a gente voasse acima de Sigil, por fora da cidade? Entendi. Pra ver se tem alguma coisa. Pode pá, vamos lá. Dragão, vai. Inventar o drone? A gente podia inventar uma espécie de drone. Vamos lá. Drone. Tudo me ajuda. Bom, posso voltar ao discurso do velho então? Pode. Bom, ele tava. Ele tava falando que. Tá aí, pra gente tá ouvindo, né? Ele estava falando que a Dama da Dor é quem governa a cidade. Não sabemos se foi ela que criou a cidade ou não. Sabemos apenas que é ela quem governa tudo aqui. É ela quem impede os poderes de se aproximarem de Sigil. Não sabemos se ela é a primeira habitante de Sigil ou não. Só sabemos que ela sempre existiu. Assim como a cidade. Não há registros de quando a cidade foi fundada ou criada, ou das primeiras pessoas que vieram para cá. É como se Sigil sempre tivesse existido. Tem um livro sobre essa Dama da Dor? Livros sobre a Dama da Dor? Não. Ninguém se atreve a escrever sobre ela. Oi. As punições são severas. Nós apenas cumprimos a nossa função, que é a de catalogar e de registrar tudo o que passa por Sigil. Qualquer bem negociado passa por nossas mãos. Qualquer coisa que é trazida a Sigil, que vai embora de Sigil, que é criada aqui, é registrada nesse salão. Essa é a função dos predestinados. Nós cumprimos nossa função. E não questionamos muito, pois questionar a Dama da Dor traz consequências severas. Como vocês devem saber, não sabem? Ou são postulantes? Ou vocês são postulantes? Hein? Não. Acha? O que é postulantes? Não sei. Eu sabia. São recém-chegados à cidade. Acertou, miserável. Não conhecem nada da jaula, então. Jaula? Sim. Não tô gostando dos caminhos que as coisas estão, não. Não conhecem a jaula? Sigil. É como a cidade é chamada também. Por quê? Porque é o que ela é? Uma jaula? Não dá pra sair daqui mais, é isso? Muito pelo contrário. Existem diversas saídas. Talvez infinitas. Mas as entradas não são tantas assim. Entende? E uma vez aqui, por que você haveria de querer sair? Porque eu não ia querer. Então porque é uma jaula, você pode sair. Porque quando vocês passarem mais tempo aqui, conhecerem o local, vocês verão que é um lugar maravilhoso. Não há por que desejarem sair daqui. Que bacana. É uma jaula, pois estamos todos confinados dentro de uma roda. E você anda, não importa para onde você anda, você pode dar a volta na cidade inteira e chegar ao mesmo ponto, como se estivesse preso numa jaula. Não dá para ir pro lado de fora? Eu não sei. Eu nunca me atrevi a isso. Por que não pode? Você deseja fazê-lo? Não, só uma curiosidade, né? Aqui vai um alerta. Cuidado com a curiosidade de vocês. Procure não chamar muita atenção. Já não gostei da cidade. Já quero ir embora. Assim como os predestinados, existem outros que trabalham na administração da cidade. Se chamarem a atenção da facção errada, vocês podem realmente acabar sendo tirados para fora da cidade. Sério? De qual delas? Diversas delas. Não tem nenhuma lei que impeça de ir pra fora assim. Vou dizer pra vocês. Né? A Liga Livre é a mais confiável das facções. Depois de nós, os predestinados, claro. O que, que é esse predestinado? É uma liga. Mas o que é essa liga? Deve ser dos caras que se acha o gurilão da bola azul, pelo jeito. É isso? Guri o quê? Vocês são os mais sábios, entendeu? Nós somos os predestinados. Os captores, os desapiedados. Somos predestinados à grandeza. Porque nós a buscamos. Porque não ficamos sentados, orando aos poderes, esperando que ela caia do céu. Por isso somos predestinados. Assim como todas as pessoas que enxergam essa verdade o são. Entendem? Se tiverem que confiar em alguém, além de nós, eu lhes recomendo a Liga Livre. Os impiedosos também são pessoas em quem vocês podem confiar um pouco. Mas eu recomendo veementemente que vocês não se aproximem muito do Harmonium. Meu Deus. Os teimosos, eles são perigosos. É isso. Eles são... Eles são os que vigiam a cidade. A força militar, por assim dizer. Tem uma visão de mundo que... faz deles... pessoas que não se podem confiar. Tomem cuidado com eles. Vocês viram alguns deles lá fora vigiando a entrada. Vestindo armaduras vermelhas. Povo humano. Tomem cuidado. Ok. O que mais desejam saber? Vamos, perguntem. Qual joga a gente pra fora da cidade? O Harmonium pode fazer isso. E o que eu tenho que fazer pra eles me jogarem pra fora da cidade? Bem, eles são teimosos. E eles estão sempre certos de que eles são o único caminho. A sede deles é no quartel da cidade. Eles vigiam a cidade. Eles patrulham por todos os lugares. Eles estão ansiosos por acabar com o crime. Mas eles seguem muito rigorosamente as suas leis. Cegamente. Para bem e para o mal. Então tomem cuidado com isso. Então se eu roubar alguma coisa, eles me jogam para fora da cidade? Sim. Exatamente. Sim? É. De um jeito ou de outro... Já volto. Um jeito de ir por conta pra fora da cidade? O quê? Dá pra ir por conta, sem ser jogado, sabe? Bom, caminha até a borda e veja o que acontece. Agora? Acho que tá bom. Mas evitem encrenca com os teimosos. Eles podem te jogar da cidade pra fora da cidade de diversas formas. Até mesmo um saco preto. Que será depois recolhido pelos falecidos. Tomem bastante cuidado. E você disse de roubar alguma coisa? Sim, isso lhe traria problemas. Com certeza. Mas se você se atrever, se enveredar pelo caminho do crime... Os teimosos do Harmonium é que irão cuidar de você. Mas se você se meter a espertinha e quiser cometer grandes crimes, você pode despertar a atenção da donzela. Não é tão grande, né? Bom, já vou começar a arrumar minhas coisas pra gente ir embora. Você pode ser encontrada em uma viela, com seu corpo todo fatiado, sua pele arrancada de cima da sua carne, com você ainda viva. Ah, tiver vivo tá bom, né? Seus ossos podem ser arrancados de dentro do seu corpo e deixar a sua carne murcha em algum canto. Enquanto seus ossos são varridos em outra parte da cidade. Ou pior, porque sim, em Sigil há um destino pior do que a morte. Não sair daqui, pelo jeito? Se vocês... Não. Mas de certa forma você tem razão. Se vocês realmente irritarem a Dama da Dor, ela poderá tirá-los em um labirinto. Um lugar do qual vocês jamais sairão. Interessante. E onde ficam os escondidos ladrões aqui nessa cidade? O quê? Ladrões aqui nessa cidade ficam... Tem uma guilda específica da qual eles se escondem por trás? Você vai encontrar muitos deles no cortiço. Por quê? Está interessada? Não. Bem, se tiverem mais alguma pergunta a fazer, Quem tá ajudando os menininhos a procurar as coisas, por favor, um teste de investigação. Imagina como eu tô conversando com o velho, eu não jogo, né? Imagina que você tá conversando com o velho à distância, já que você foi entrando, né? É, quem tá perto do velho. Quem tá velho, perto do velho é a Toff e o Celerim. Ah, tá. O Griel tá no meio dos livros com você. E os demais eu tô considerando que estão perto do velho também, porque não disseram se entravam ou não. Uhum. Ok, 23 pro Oren. É, eu acho que o Ariel ainda não voltou, aí tinha... 25 pra Ciere. Saída, acho que pra resolver alguma coisa lá com a avó dele, mas ele tá ajudando também. Certo. Espera um segundo. Oi. Eu chego perto do velho. Ele tá num canto bem alto, né? Sim. Ele tá sentado num banco altão. Tá. Eu tento chegar mais próximo dele e falo... O que tá escrito ali? E aponto, você sabe pra onde, né? Não, não sei pra onde. Ah, um certo negócio grudado em alguém. Sim. Ok. Ah, está escrito me chute? Por que esse rapaz escreveu isso nas suas próprias costas? Ele é um tolo por um acaso? Parvos. Agora entendi o que você quis dizer. Vamos lá, menina. Não faça a cerimônia. Dê a ele aquilo que ele pede. Não. Se eu fizer isso, pode ser que eu quebre umas 3 costelas dele. Caralho, me chute, não me mate, Toff. É o Vegeta? Vegeta devagar, devagar. De... Afastem-se. Não, não vou fazer isso, não. Eu faria se eu tivesse menos idade. É, mas você conseguiu ler. Se você conseguiu ler isso, então você tem direito de participar. Eu não consegui ler. Outra pessoa teve que fazer isso por mim. Então você tá no seu direito de ir lá e... né? Sim, mas eu prefiro não. Ah, não faço cerimônia. Embora seja tentador. Então vai. Divirta-se, vai. Eu aposto uma peça de ouro que você não consegue. O quê? Como assim? Eu aposto uma peça... Ué, eu aposto uma peça de ouro que você não consegue. Se você for até lá e conseguir, eu te dou uma peça de ouro. Sabe? Claro que eu consigo. Claro que eu consigo. Então. Se eu quiser, eu consigo qualquer coisa. Sou um predestinado, garotinha. Então, eu aposto uma peça de ouro. Sou o Procer Rowan Darkwood, o líder dos predestinados. Como assim eu não consigo alguma coisa? Duvido, então. Vamos lá, eu aposto uma peça de ouro. Eu não tenho que provar nada pra você. Ah, então me paga uma peça de ouro. Não. Ah. Então tá. Você já almoçou? Ainda não, é amanhã. Não está na hora do almoço. Já tomou café da manhã? Já, sim. Você tá com fome? Nem um pouco. E vocês aí, já terminaram de encontrar o que vocês estão procurando? Estamos procurando. Falta um teste só do Ariel pra eu saber. Achei que fosse afinal de contas. Quer que a gente rola pra ele, amor? Joga. Você tem a ficha dele aí? Tenho. Acho que você mesmo consegue, não consegue se abrir a ficha dele e jogar? Sim, eu faço aqui, pode deixar. Afinal de contas, o que vocês estão procurando? Informações da Roda do Tempo. Criel. Character Sheet. Investigação. Eu vou insistir com o velho. Eu quero ver isso acontecer. que você comeu de café da manhã? Ah, frutas, por quê? Você já comeu uma fruta de outro planeta? Sim, várias vezes. Mas do meu mundo, de Arton? Arton? É. Não me recordo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Então vamos fazer o seguinte, se eu te der uma, como eu posso dizer, uma peculiaridade gastronômica, você aceitaria o desafio de ir lá e fazer aquilo? Eu já disse que eu consigo, garota. Você tem que acreditar em mim. Eu acredito, mas eu quero ver você fazendo. Talvez seja engraçado. Talvez seja engraçado. Vou te dar um pedaço pra você experimentar, tá bom? Caso você queira esse quitute inteiro, a gente pode fazer um acordo. Te dou ele inteiro, você vai lá e faz isso. Você está tentando me provocar. Eu dou um pedacinho de gorade pra ele, já. Ele eu pega e dá uma cheirada. Tem cheiro bom. Isso é muito bom. Realmente muito bom. Então, você acha que vale a pena? Eu tenho algumas barras aqui comigo, eu posso te dar uma. Ah, é? Aham. Ah, não custa nada, é só você descer daí, ir lá e pronto, e ganhar uma barra de chocolate. Quer dizer, horário. Mas é muito fácil isso, não seria justo. Ah, então você não consegue, então. Eu já falei que eu consigo, garota. Então vai lá, mostra pra mim e ganha uma barra de gorade. Você é irritante, realmente, hein, menina? Não eu sou o líder dos predestinados e eu consigo qualquer coisa. É só eu querer. Ah, eu acho que bom. Então queira, então. Você não quer uma barra de gorade inteira? É, reconheço que eu gostaria. Ah, então, ó, eu coloco em cima da mesa pra ele a barra e empurro a barra na direção dele. Aí, ó, pronto. Ele dá aquela olhada assim na barra, arregala os olhos, aí ele vai com a mão assim na direção da barra, ele para, aí mexe os dedinhos, volta com a mão, olha na direção do Griel, olha pra você, olha pra barra, levanta. Eu coloco mais uma barra. Opa! Apareceu mais uma. Ok, ele vai lá dar um chutão no Griel. Foda-se. Cara, que pena que o Ariel não tá ouvindo, mano. É melhor que ele não esteja ouvindo, porque ele vai ser pego de surpresa. Um bicão no cu. Ai, ai. Espera um minutinho que eu já venho. Cara, acho que duas barras de chocolate não faz, hein? Aceito. Voltei. É. Maria voltou ainda, não? Não. Não. A gente achou alguma coisa na investigação? Deixa eu checar aqui no meu roteiro. Roda do tempo. Vamos ver. Deixa eu ver. Não, isso aqui vocês não acharam. Isso aqui seria possível de achar. Teve um 25 de teste, né? O meu. Ok. Eu tenho um PDF e vou jogar no grupo. Isso aqui é o que vocês encontram. Voltei, eu perdi? Pessoal, achou uns bagulho no... Lá nas... Tá, achou alguma coisa? Olha lá, o pergaminho. Bom, os menininhos eles vão procurando roda do tempo, tá? E aí, vão pegando uma série de livros que tem coisas encadernadas, botando, espalhando em cima da mesa pra vocês irem averiguando, tá? E aí vocês vão vendo coisas que não tem nada a ver com aquilo que vocês buscam, exceto esse PDF que eu mandei no grupo aqui, tá? Enquanto vocês estão lendo as coisas que os meninos vão colocando em cima da bancada pra vocês, o velho chega do seu lado, Griel. Ele fala assim, com licença. E te bush, dá um bicudo no seu cu. Quê? É, dá um bicudo no seu cu, volta pra onde ele tava sentado à mesa, que ele tava conversando com a Toff. Pega duas barras de gorade que a Toff colocou em cima da mesa pra ele e começa a comer avidamente uma delas. O que foi isso? Eu tô rindo. Como assim, gente? O que tá acontecendo aqui? Eu chuto meu cu. Agora ele começa a mastigar o gorado e vira pro Toff e fala: viu? Eu disse, sou um predestinado. Basta eu querer que eu consigo. Ele também conseguiu o que ele queria. Então estamos todos satisfeitos. E começa a comer o gorado. Meus parabéns. Não duvidei, um minuto sequer. Duvidou sim. Não me engana. Tá bom, vai. E ele fica lá comendo o gorado dele, tudo felizão. E aí vocês encontram esse PDF que eu mandei pra vocês. Uhum. Quem que é Mordenkainen, é isso? Mordenkainen? É o cara da magia mesmo. Voltei. É o cara que criou a magia. O PDF tá no grupo. É? Ô, velho, qual é o nome do velho mesmo? Rowan. Ronan. Assim, né? Rowan. Rowan. Rowan. É, Rowan. Rowan Atkinson. Sim. Ô, Rohan, você conhece a pessoa Mordenkainen? Mordenkainen, alguma coisa assim? Deixe-me pensar aqui. Deixe-me ver o cara. Sim, conheço. Conheço. Ele mora aqui em Sigil? Não, ele não é daqui. Apenas um postulante que aparece por aqui às vezes. Você sabe onde fica a biblioteca de Bocol? Eu sei, eu sei. Sério? Sim, é aqui embaixo. Aqui embaixo da onde? É aqui na biblioteca, no centro das terras exteriores. Ah. Olha, eu hoje aqui, ó. Achei interessante. Vocês querem que eu leia em voz alta o pergaminho pra vocês? Não. Eu já li, já. Já leram? Tô terminando. Eu leio agora. Quais são as magias relacionadas à velocidade, gente? Haste. Só ela. A que você conseguiu usar era, acho. Nossa, que interessante. Encontraram algo? É algo interessante, hein? E o cara tem. A gente pegou a pedra de fogo com quem? A gente encontrou onde? Vocês lembram? A gente encontrou o negócio do gordinho. É verdade. Né? A gente procurou essas duas pessoas, ou o Moretá e a Filiana. Eu não catou o lixo aí? Só uma coisa que não teve foi a foto em anexo que ele falou lá, o desenho dela. É, a foto não teve. É porque a gente já tem, né? Não, tudo bem, mas vai que ele... Sei lá, é diferente. E esse Alminster vive aqui ou... O Rohan? Rohan. Que Rohan? Ah, desculpa. É o quem? É o Minster. Deixa eu me lembrar. Não me lembro dele. Creio que não. Com certeza, é amigo do Mordenskine. Eles têm uma correspondência aqui pra ele. Eles acharam nos registros, né? Tá escrito pra esse maluco aí, só CD, tá na cara. Põe o Mister. Me ajuda, né, Dado? Não, realmente não me lembro desse nome. Posso ter visto ele em alguma ocasião, mas não me recordo. Não deve ser ninguém importante. O registro daquele sigil é de todo mundo que passou por aqui com alguma coisa, certo? Sim, todos os negócios são registrados aqui. E esse registro fica como? O nome da pessoa, como que é? Onde ela mora, onde ela vive? Sim, exatamente. Será que seria possível você procurar por esses dois nomes nos registros? Sim, possível. Mas não aqui. Uma curiosidade, você consegue fazer uma busca por período, por data? Sim. E você consegue, então, fazer uma pesquisa, qual é o arquivo mais antigo? Mais antigo? Isso, foi o primeiro colocado nessa biblioteca. Sim. De quanto tempo atrás ele é? Bem, as informações mais antigas estão nesse salão. E é aqui que guardamos o conhecimento de nossa ordem. Por exemplo, esse livro aqui, pegar de Diguinho, chegou que ano que ele chegou? Faz quanto tempo ele tá aqui? Deixa-me ver. Ele pega o tomo que vocês estão lendo. Isso aí é assim. É um encadernado de vários pergaminhos, várias cartas que estão todos juntos ali. Ele pega, olha, e aí ele lê o conteúdo da carta que tá escrito ali. Ah, Mother Kanan. Eu conheço ele. Sim. Ele é um mago de outro mundo. Não é daqui. Me recordo dele. Sim. Ah, isso é uma carta que deve ter sido extraviada dele. Não sei por que veio parar aqui. Bom. E ele pega, folheia o livro, olha. Isso tem 300 anos. Essa carta foi extraviada uns 300 anos atrás. Mais ou menos. Está incompleta, vejam. Por que está incompleta? Porque falta a imagem? Sim. Viu? Será que não? Eu não sei ler, mas eu sabia que estava incompleta. Ah, você não sabe ler? Então você não sabe o que está escrito aqui, garotinha. Não faço ideia, mas deve ser importante. Você chamou a atenção da Ciel. Vou ler para você. E aí ele começa a ler para Toph ouvir também. Não precisa que eu leia em voz alta, correto? Aí fica só critério, tipo, eu particularmente já li a carta. Também já, acho que não precisa. Beleza. Então não vai ter a cena do Nigel lendo a cartinha pro Dr. Bravestone. Gente, tem alguma coisa de errado além disso nessa história. Por quê? Porque... Olha de novo o seu braço. O que tem? Isso não é a runa do fogo? É. Por acaso, seria a runa da carta. Por acaso, ele deve ter perdido, né? Parece que ele não é alguém muito cuidadoso com as coisas dele. Eu sabia que eu devia ter perguntado qual era o nome do avô da, senhorita questão. Raposa. Mas não, a gente tá nas minas de gordinho. Não, foi ela que encontrou a do fogo, não foi? Ela tava com a da água. A da água, O fogo assim ele deu pra ela. É, eu dei a do fogo pra ela depois, pra ela me ensinar a usar as runas. Entendi. O corpo de Afelina tá aí ainda, né? Quem? Afelina, da biblioteca aí? Sim, tá sim. Pergunta, e onde fica a biblioteca de Pocop? Nas terras exteriores. Não é em Sigil. Não, onde que é? Ninguém sabe o local exato. Sério? Esse Bokob mantém a coisa muito bem oculta. Mas aqui não tem nada sobre isso, sério. Biblioteca inteira. Vou procurar alguma coisa pra vocês. Vocês dão trabalho. Obrigado. Em qual sala nós podemos saber se esse Alminster mora aqui na cidade? Primeiro andar, sala 35. Vejam os registros comerciais. E na sala 42, vejam os registros residenciais. Seria autorização? Lá estão os títulos de propriedade. Não, não necessita de autorização. Sim. Existe algum modo de encontrar as pessoas que estão nessa carta? Existiria se elas fossem realmente muito, muito, muito importantes. Bom, elas são realmente muito, muito, muito, muito importantes pra gente nesse momento. Ah, não, isso sim, mas eu tô falando pro contexto do multiverso. Não, mas a gente não sabe o que é importante pro multiverso. Exatamente, por isso que existe, mas é improvável. Mas você não pode fazer uma tentativa pra ver, pra tentar pelo menos ver como que é a característica física deles, que a gente poderia usar isso a nosso favor pra localizá-los mais facilmente, talvez. Posso tentar. Qual dos dois você quer? Os dois, talvez. Tá. Alguém pode terminar, ajudar as crianças aqui enquanto eu vou lá ver se tem nos registros? Grial estava ajudando eles. Ele gosta muito do garoto time. Oi. Isso também pela biblioteca de Bokob. A biblioteca é fora daqui. Eu sei, mas pesquisa sobre ela, onde ela é certinho, o que tem lá. Vou procurar registro de pessoas que moram aqui. Beleza, você vai lá pra essa biblioteca, você viu, né? Ah, sim, mas aí é fora da cidade, a gente vai ter que ir lá para as terras exteriores de novo. Sim. Mas se a gente falar com o cara que já pesquisou, é mais de boa, né? É mais de boa. Vai lá, o velho, ele vem e põe em cima da mesa ali um livro gigantesco. Ele assopra a poeira do livro. Ele fala: quer saber sobre a biblioteca de Bokob? Aqui está. Viu? Tá aí. Tô indo. Nós mantemos esse registro aqui. É um guia das terras exteriores. Ele nos serve para saber exatamente a forma correta de registrar qualquer coisa que venha de fora aqui para Sigil. Podem brincar com ele à vontade. Bom, eu vou parar mesmo num cantinho da sala. Vou pegar uns incensos da bolsa. Uhum. E vou começar a castar Legend Lore. Pra primeiro sobre a história sobre Mordenkainen. Ok. Tem magia com o nome do cara, então é importante. O cara é bem importante. Peraí, quem tá digitando, eu já vejo aí. 10 minutos você vai ficar fazendo isso, Celerim? Isso. É, vão ser 20, né? Vão ser duas. Certo. Deixa eu ver se eu posso passar isso aqui inteiro pra vocês. Vamos ver. É, vai vendo aí o que você pode passar e o que não pode. curte, não. Poder eu até posso, mas eu não sei se aqui tem a informação que vocês querem. Poder eu até posso, mas não vou. Ah, é porque é a história do cara, não vai mudar muito assim. Eu queria você falar da biblioteca aqui. Fica tranquilo, eu vou achar onde é a casa do outro lá e a gente vai achar como falar com ele. Se ele morar aqui, né? Pode passar e eu posso, eu quero que se foda. Poder passar, eu posso, eu quero que se foda, vou mandar pra vocês. Não! Voltei! Com quem tá o espelho? Com o Murray. Ô Murray, empresta o espelho. Peraí, o que eu fiz aqui? Tá, pega. Tô. Peraí. Espera que eu fiz aqui. Foi engraçado. Quero saber onde tá nesse momento o Elminster. Já fez caquinha. Eu quero ver se vai funcionar aqui nesse local que a gente tá. Eu acho que não vai funcionar por dois motivos. Eu também acho, mas eu acho que não vai, eu vou cagar aqui. Eu tô vendo a dama da dorminha aqui. Quem você quer, menina? Como é um objeto divino. Não é, acima do divino, né? Do lado do vazio. Tava só esperando alguém fazer a cagada, né, amor? Eu acho que tem que rever o conceito aí de que se o universo realmente acabasse cedo, talvez fosse o único lugar que restaria. Eu acho que eu vou começar a rever isso aí. É, porque a Cielo tá aí dentro de cedo, né? Cadê o manual dos planos? Eu não tenho ele digital? Não sei nem se existe alguma coisa digital disso. Ah, existe. Tem digital de tudo. Nossa, tem 45 páginas. Eu vou mandar uma foto pra vocês só do texto que fala da biblioteca de Bokob. É, você mandou um livro inteiro. É o Atlas das Terras Exteriores. Mas aí não tem a biblioteca de Bokob, isso aí é só na terceira edição, isso. Então eu vou mandar a foto pra vocês. São duas fotos. Foi. Tá aí no grupo. Vocês têm informação, se virem. Eu quero achar a informação. Quero achar o manual dos planos da terceira edição. Que ele tá em português, ele tem umas informações mais legais das terras exteriores. Assim que eu achar, eu mando pra vocês. Mas é basicamente isso daí. Tá? Vamos lá, você tá procurando o próprio Elminster, né? Deixa eu ver em primeiro lugar se isso é possível. É isso, isso já é uma grande condição. Claro que é! Menininha fofinha. Depois eu vou tentar achar o outro, tá? Ok. Ou seja, nós temos que entrar em contato com esse Bokob. Não, Bokob é a biblioteca. E o dono? Sim, mas a gente precisa da autorização dele. Ah, sim. Ok, não tem restrição na descrição do espelho. Então você não precisa saber a aparência do Elminster, não é o Death Note. Não tem as mesmas limitações. Muito bem. Certo, Ciere. Você vê. É o Elminster. Você vê uma foto de um mago. Idoso. Barbudo. Gosto. pegar uma imagem dele aqui pra mandar pra vocês. Pegar a imagem mais clássica dele. Mandar a imagem podre da terceira edição, não. Tudo bem que na terceira edição ele tá com uma cara fodona. Esse mago aqui, ó. Ele está num laboratório. Ele está num laboratório cercado de paredes de pedra de forma circular. Aparentemente ele está numa torre. Mas não dá pra saber onde que é essa torre? Sei lá. Tenta aí. Ele me mostre onde é a torre que está o Elminster. Ok. Você vai tirando zoom. Você dá um zoom out e vê a torre do lado de fora. Certo? É, então. Tá numa vilinha pequena. Tá, você vê casas ao redor ali. E estradas que cruzam essa vila. É uma cidadezinha pequena, minúscula, tá? E vê que tem uma placa na entrada dessa cidade. Qual que é o nome? Você foca na placa? Foca, enxergo bem. Na placa tá escrito: bem-vindo ao Vale das Sombras. Vale das Sombras. Onde que é o Vale das Sombras? Não sei, pergunta pro Negrinho Pastoreiro. Você sabe onde fica o Vale das Sombras ou Rohan? Rohan. Rohan. Não é Rohan. Não, eu sei, é a zoeira, gente. Eu vou chamar ele pelo nome. Depois ele vai mandar um monte de cavalo atrás do C, você vai ver. É a ideia. Depois se vira Elwin aí, alegria de cavalo, aí quero ver. Qual que é o nome do lugar mesmo? Vale da Sombra. Siri. O espelho afasta. Ele mostra um continente. Escrito Fire 1. Uma setinha. Aí ele afasta. Mostra um globo flutuando no espaço. Uma setinha apontando para ele escrito Toril. Toril. Toril é um reino, é isso? É um mundo. Planeta. É um mundo, é isso. E aí, alguém sabe onde é que fica Toril? Aqui? Nunca ouvi falar. Velho? Não é aqui que você encontrará informação pra isso. Mas com certeza, se você procurar pelas ruas, encontrará um portal que leva a essa Toril. Entendi. Tá vendo? Agora eu quero saber onde tá o Mordenskine. Alguma coisa assim. Sempre falo o nome dele. Bem. Enquanto você tá fazendo isso, o Celerin completa a primeira magia a respeito do Mordenskine. E aí você vê no espelho, Siri, essa figura. Vai, botão direito, funciona. Essa figura aqui, ó. Olha que da hora! Também não é uma torre. Mesma coisa, quero saber onde é que é essa torre aí. Mundo de Greyhawk. E ele tá olhando a torre e o castelo que tá o outro mano lá. Ó. É BBB. Greyhawk, é isso? Greyhawk. Greyhawk foi o segundo mundo de D&D criado. Fica em qual mundo? Bora dar uma espiadinha. Greyhawk. Qual é a cidade, então? Aí isso me fudeu. É assim, ó. É nome do cara, cidade e mundo. Greyhawk Capital. Pronto. É tipo Crash agora, isso. Mas se a gente tem a informação de onde o cara tá, a gente viu o lugar que ele tá, a gente consegue, em tese, teleportar pra lá. Não. Só depois que a gente sair de Sigil, porque de Sigil não dá pra teleportar, não, parece. Não, foi isso que eu falei. Falei que a gente consegue teletransportar, mas não falei de dentro de Sigil. Sim. Não, a gente consegue, mais ou menos. Tem uma variação. É que assim, pra todos os efeitos, a gente já tem a localização e quem que é a pessoa. Isso facilita muito, tá ligado? Eu tô descobrindo quem é a pessoa, literalmente. É. Tá, ok, Siri. Depois eu vou procurar certinho que cidade que fica a torre do Mordenkainen, né? E aí eu passo pra vocês. Sem problemas. Mas ele é o magão, mago fodão de Greyhawk. Ok. Grayskull. Agora eu quero que me mostre a biblioteca de Bokob. Bokob, né? Uhum. Bokob. É Bokob isso ou é Bokol? Bokob. Bokob. Com dois C. Biblioteca de Bokó. É. Vai aparecer o Palácio da Alvorada. Os livros tudo espalhados no chão. Caralho. Uhum. Muito bem. Siri. O espelho mostra pra você uma cidadela, um enorme complexo, no alto de um penhasco estéreo. Cujo único acesso é uma enorme escadaria, guardada por um ancião elemental de cada um dos tipos conhecidos. Nossa! Nossa! Ok. Quando o mapa dá o zoom out, você vê a sudoeste. É. Será que dá pra dizer que é sudoeste, né? Você vê a sudoeste do pináculo onde fica Sigil, você vê o penhasco onde fica a biblioteca de Bokob. Ok. Agora me mostra onde fica o portal pra me chegar nessa biblioteca. O portal em Sigil. Você vai investigar tudo, hein? É mais fácil. Se o moço aí não sabe, falou que não sabe onde é que fica a cidade, a biblioteca. Você vê um portal que fica no meio do grande bazar. Ok. Insígio. O carregador tá aí? E esse portal leva até a cidade de Arshot, nas terras exteriores. Certo. É dali que você parte em direção ao penhasco. Montanha, na verdade. Onde fica a biblioteca. Agora me mostre onde está. Qual é o nome do moço, ô Celerinho? Hã? Qual moço? O moço que você quer procurar? O Desmond. Só que não tem registro nenhum. Não sei quem ele é, como é. Só sei o nome dele, Desmond. É, também a gente não sabe quem que é, como que é o Mordenkainen, e nem por isso não é. É, exato. Mas quantos é o mínimo? Procurar Desmond, o Eradan, que é o nosso contato aqui em Sigil. Mostra pra nós, espelhinho. Então, porque quantos Mordenkainen você conhece? Nenhum. Então, e quantos Desmond? Nenhum. Nenhum. Mas é um homem muito mais comum, né? Ah, pode ser que sim. Por isso que a gente vai filtrar por Desmond, Eiradan, que está em Sigil. Aí melhorou. Deve filtrar pra gente. Desmond do casaquinho camuflado. O espelho ele fica branco, não mostra imagem alguma. É, esse não rolou. Deixa eu só procurar mais uma pessoa. Eu quero procurar Eric Holmes, ladrão, filha da puta de cajado da hora. Cajado de comodo. De cajado de osso. Imagina o espelho procurando, cadê o cajado da hora? Não, tô brincando. Eu vou procurar pelo nome dele e pela descrição que o anjo me deu. O anjo deu uma magigrafia? Não, ele me deu a descrição. Um cara baixo, magro, de cabelos pretos espetados, com uma cicatriz no olho direito que quase fez ele perder o olho. Até nossa cega consegue fazer melhor que isso. Cega, e ela nem sabe ler. Ok, Siri. Você vê uma imagem. Okay. Uma biela. No meio de Sigil. Tá. Tem um portal. Aberto. E você vê esse Eric Holmes sorrindo diante desse portal com seu cajado na mão. Olha, o meu cajado, olha, você é meu mesmo? Já virou seu cajado, senhor. Seu dele. Tava pensando em pegar pra mim mesmo, mas prossiga. Você vê ele diante desse portal sorrindo e aí ele atravessa o portal. Ih, fugiu. Pra onde vai esse portal, espelho? Ela mastiga tudo. Pergunta errada. Espelho malvado. Ok, eu vou esperar um pouquinho e vou pedir pra olhar de novo onde tá o cara. Stalker. Ah, eu vou ajudar o anjo, né, coitado? O cara ajudou a gente. Ajudou nada, resolveu nada o lugar que a gente foi. Resolveu sim, a gente tem informação do Mordenskine e do Elminster, que os caras são caras que estão procurando a roda do tempo também. Mas isso não foi graças ao anjo, foi graças ao espelho. Mas a gente não queria saber desses dois caras se a gente não tivesse vindo aqui, né? Mas a gente poderia ter perguntado pra qualquer outra pessoa. Onde que a gente consegue entender? Tudo bem, como esse cara ajudou, ele vai ter um bônus na missão dele. Caralho. Eu acho que deve ser um dia especial pra ela, porque não é possível, gente. O cara só deu uma informação de onde que era o bar, sei lá. É ali que vocês pegam a informação da biblioteca, é ali. Ela quer salvar o filho do cara, sei lá. Não, eu vou dizer pra ele, o cara tá em tal lugar. Não adianta falar, ele passou por um portal. É muito aleatório nessa cidade, você não acha? É legal. Você se livra desse jeito legal, passou pelo portal. O cara vai poder falar que é mentira. Por isso que eu vou saber pra onde que ele passou e falar pro cara. O cara passou por um portal tal, pra tal lugar. Fala qual portal é, de onde que é. Tipo, da rua 3. É uma viela. Beleza, a viela é bem abrangente, né? Da viela atrás do mercado de carne central. Da rua 3. Ai, caralho. Tem que ter um endereço esse okay. Portal, sabe? Enquanto vocês estão lá vendo os registros, eu tô sem... Sem fazer nada, tô procurando. Você vê o rapaz, ele flutuando no plano astral. No plano astral? É, com o cajado na mão. Eita porra. O que achou? Ah, vou queimar o negocinho. Eu vou falar assim, ó, com licença, pessoal, vou ali fora rapidinho. Que eu não vou sujar aqui dentro, que eu vou queimar. Vou fazer contato com alguém. Você vai fumar agora, Siri? Ó, quem fala, né? Você vai queimar agora? Vou queimar agora, rapidinho. Você vai manda lá. Mensagem pra ele, então? É, eu vou sair lá fora e vou queimar o cartão dele, do anjo. Que mensagem você manda pro anjo? Eu vou falar assim. Ó, o. Como é que é o nome dele? Esqueci, caralho. A Lester Crowley. O Eric. O Eric Holmes. E olha lá, Crowley. Porra. Crowley. Aqui é a Sierra conversando à noite com você. Esse Eric Holmes, ele acabou de ir pro plano astral, por um portal numa viela aqui de Sigil. Ele tá com o cajado ainda. Pode ser que ajude vocês. Ok. Passa um tempinho, você recebe uma resposta. É, se eu souber qual é a viela, eu passo pra ele certinho, tá, mãe? Tá. Você consegue descrever, mais ou menos, o local pra ele. E aí você recebe uma resposta dele, mentalmente. Muito obrigado. Estamos indo diretamente para lá. Temos que ser rápidos. Ele é portador do cajado de Orcus. E ele planeja trazê-lo de volta. Opa, tem nome agora, hein? Obrigado, senhor. Tem nome agora. Celerinho. Já peguei foto de 3 aventuras. Já. Ô, Celerinho. Você conhece, não conhece? Bardo que é bom, conhece. É que o bardo não tá escutando. É, eu tô em ritual. Verdade, caralho. Peguei a informação sobre o Minster agora. Vamos lá. Eu ouvi? Eu mandou uma mensagem na minha mente, mano. Como é que você ouviu? Ah, ô, Jeff, descobri onde é o Mordekainen mora. Ah, você achou a cidade dele aí? É, Montanhas e Atil fica o castelo dele. Saúde. Montanhas o quê? Yatil. E Yatil, só que com A. Yatil. Saúde. Saúde. Deve fazer frio nessas montanhas. Palhaço. Certo. Você consegue as informações sobre Mordenkainen. O arquimago do mundo de Oerth. Deixa eu traduzir essa porra aqui que eu tô com preguiça de traduzir. Cadê? Traduziu? Ok. Ele é um mago muito poderoso que já foi prisioneiro em Barovia. Nessa época, ele tinha cabelos e barba longos, pretos e salpicados de mechas cinzas. Já esteve louco, mas depois que ele voltou ao normal, ele raspou a cabeça. É carequinha de cavanhaque. Ele é um mago normalmente teimoso. De comportamento, temperamento meio difícil de se lidar, inclusive com quem é amigo dele. E sim, ele é amigo pessoal de Elminster Almar, o Arquimago de Toril. E ambos se encontraram inúmeras vezes na casa de Ed Greenwood na Terra para trocar feitiços e conhecimentos. Ed o quê? Ed Greenwood. Eu vi que tinha na carta Ed, mas como não sabia o nome dele completo, não dava para pesquisar nada, né? É, você vai encontrar outra pessoa se você pesquisar Ed Greenwood. Não, sim, eu sei. É um dos designers do jogo. Ah, é? É. Ah, tá. É o que tá escrito aqui na página, não tenho culpa. Não, mas é, o cara jogava com o personagem com o próprio nome. Mas cadê o Champ? Saiu? Saiu. Ué? Saiu tá ou caiu? Ah, tá atualizando. Pode sair fora, capitão. Não tem nada aqui pra você, não. Bom. Celerim. Suas unhas dos pés pareciam ser um item venerado em alguns lugares. Essa é a descrição do Mordenkainen. Nossa. Ele é criador de diversas magias. A celeridade de Mordenkainen, defesa de Mordenkainen contra licantropos, defesa de Mordenkainen contra répteis anfíbios não mágicos, disjunção de Mordenkainen, arco elétrico de Mordenkainen, visão abrangente de Mordenkainen, cão fiel de Mordenkainen, e por aí vai. Mansão de Mordenkainen. Tá? Ele é criador de diversas magias. Eu não vou perder tempo lendo aqui a descrição dele. Não tem nenhuma, hein? Hã? É? O que foi, Ariel? Celeridade aí de Mordekaiser aí. Gostou, né? Alguém, depois você descobre pra mim e passa aí alguém, ô. Sorinho. Celeridade de Mordenkainen? Mais tarde. A celeridade do Mordekaiser aí. É. Mordekainen. Tá aí, ó. Tá o link aí, só ler. Tá, eu não vou ficar lendo pra vocês a descrição dele. Perda de tempo. E qualquer um pode olhar aí na Wikipedia. Vou ler. Na Wikipedia de Forgotten Realms aí. E ver o Mordenkainen. Resumindo, ele é um mago muito antigo, muito poderoso. De um mundo chamado Oert. Também conhecido como Greyhawk. E é o arquimago desse mundo, o mago mais poderoso. Uhum. E viajou por diversos planos, tem um conhecimento planar muito grande. Tanto é que ele conhece o Elminster, que é de outro mundo, outra dimensão. E o poder e o conhecimento dele são vastos e ele é criador de muitas magias. Muitas magias que vocês utilizam hoje foram criadas por ele. Afinal, ele é um dos primeiros magos do D&D que existem. Vocês sabiam, uma curiosidade, só um pequeno parênteses. Tem o disco flutuante de Tensor, né, aquela magia. Uhum. Né? O Tensor é o filho do Gary Gygax. É um anagrama pro nome dele, Ernest, escrito ao contrário, da Tensor. Pode ser. Foi um dos primeiros magos do jogo. Bom, mas enfim. Vocês têm essas informações com vocês agora. E o que vocês fazem a partir de então? O pessoal que tá procurando lá não consegue rolar um segundo teste, ver se achou mais coisas enquanto o Serenity tá fazendo os rituais? Quem tá procurando o quê? Quem tá ajudando os menininhos a procurar mais coisas? Ah, tá, não. As coisas que foram encontradas foram expostas todas em cima da mesa pra vocês. Tá? Foi só esse pergaminho? Só esse pergaminho de útil. O restante das coisas descreve como fazer uma roda do tempo. E aí tem lá a descrição, o tutorial de como fazer um relógio solar. Eu tenho um. Perdi. É, então depois que a gente achou isso, ninguém continuou procurando pra ver se achava mais coisas, é isso? Aqui. Não. Ah, aí vocês falaram de no outro andar pra ver os registros de escrituras, né, de moradia, e os registros comerciais. Ah, eu até ia, mas com o espelho eu já resolvi. É. Não ia achar nada também. É, eles não moram aqui. Mas provavelmente eles têm residência aqui, acho. Os registros comerciais. Vocês vão querer ver mais alguma coisa? Eu não. Aqui acho que não. Tô falando comigo. Tô falando comigo. Você tá falando com você? Tá doido, Celery? Falando da magia. Ah? Quer que eu descubra mais alguma coisa? Não. Você não ia fazer do Elminster também? Tá, então espera mais um pouquinho. Tá bom. E começa a fazer outro ritual. O velho vira pra Toff e fala... Pra onde tá esse Ed Wood? Toff. Hum? Tem mais alguma daquelas? Não sei, mas eu tô meio assustado. Por que você está assustado? Você sabe meu primeiro nome? Ah, desculpa. Entendeu falado. É, Magaira. Você tem mais alguma daquelas? Meu nome já tá no registro aí. Eu tenho, por quê? Você quer? Tum! Outro bicudo no cu do Griel. Quero. Até... Quando ela vai dar, eu vou dar um bico no cu dela também. Você vai chutar o velhinho, cuzão? Não, mas vou dar nela, porque ela que tá pagando o velho. Tá pagando o velho. Ok. Ela que tá pagando o velho. Eu tô preocupado com esse velho, cara. Tipo, esse velho passar meu CA, cara. Ele tá só parecendo que é fraquinhozinho. Amor, quando você tá fazendo um ritual, eu vou ver então se eu acho mais alguma coisa de útil nessa biblioteca. Tá, tipo. Tipo, relacionado às runas, seria, eu acho, interessante, se a gente souber. Uhum. Adianta o meu papel, procura sobre orcos. Meu orcos? É. Pode ser, procura sobre orcos também. Ok, muito bom. Eu acho que eu não tô ouvindo alguém, gente. Quem tá falando agora? Ninguém tá falando. Agora só eu. Não. Porque eu já tô falando, tu não tá concordando com alguém, parece que não tô ouvindo alguém. Sabe se tá falando alguma coisa? Não. O Gui tava falando procurar sobre orcos. Aí a Tamiris falou, beleza. Fala alguma coisa aí, Tamiris. É, aparentemente você não tá ouvindo ela. É, não tô ouvindo ela. Vou tentar atualizar de novo. Siri, joga investigação. Um pra cada um ou um só? Um pra cada um, como um pra cada um? Um pras runas e um pra orcos ou um pros dois? É, um pra cada, vai. Esse foi? Foi pras runas, eu vou fazer na sequência que eu falei pra você que é mais fácil. Tá. Parece que pro orcos eu fui bem melhor. Foi amaldiçoado já. É, das runas você não encontra nenhuma informação. Mas do orcos você encontra. Você não encontra a informação do Orcus especificamente, tá? Mas você encontra o manual dos planos, que descreve os planos. Depois eu vou passar o manual dos planos. Descreve os planos e descreve o Orcus como um dos Lordes do Abismo. Dos Nove Infernos, quer dizer. Cara de boa, do nono? O Orcus? Eu acho que é do nono mesmo. É do nono, Rant? O Orcus? É o cajadinho esse, gente? É, é o cajadinho. É. Coisa boa, né? Coisa de Deus. O cara que tá no último plano ali, ó. Tem que ver alguma coisa, né? O Orcus é gente boa pra caramba. Gente boaça esse cara. É espinha do filho dele, isso aí. Ele no nono. É, o Rodrigo falou que no quarta edição ele é o líder do nono inferno. Ah, só isso. É? Como um deus colocou a cabeça dele no cajado. Que da hora. Ah, a cabeça do deus no cajado? Uhum. Entendi. Legal. Espinha do filho dele deve ser, provavelmente. Deve ser espinha do deus esse aí, o cajado dele. Gostou, Ariel? Pô, legal. Perderam isso. Quem perdeu esse item mesmo? O anjo. Quem foi? Idiota que perdeu essa porcaria. É, exatamente, foi um idiota. Porque aqui na página tá falando que o Orcus vive no abismo. É o abismo? Ele é o fundo do abismo, é o fundo do poço. Ou são os vai depender infernos. Da edição, né? É verdade, é o abismo, é o abismo. É nada, e é só na décima... Não, centésima, décima terceira camada. O Orcus, ele é um Tanari, ele é do abismo. O Demogorgon, beleza. Que é da nona camada, eu acho. Que horror. Ah, é só no abismo. Ah. Agora ficou muito melhor. Demogorgon é no abismo. Demogorgon é no abismo, acabei de conferir aqui. Orcus também é do abismo. Que camada? Confirmado. Camada 2. Demogorgon. Não, do outro. O Orcus é da 113. Ah, foi a 113. De boa. E quantas são? 700? É infinito, né? Infinito. Infinitas camadas do abismo. Então, ele tá mais perto. É, tá de boa, não tá tão forte, não. É. O Demogorgon é da 88. Tá vendo? O Demogorgon também, ó. Crianças mataram o Demogorgon, gente. Crianças. A gente come do Mugorgon no café da manhã, cara. Um Stling ainda. Exato, a gente passa do Mugorgon sem querer. Então os caras iam ser de boa. O fato de ter uma aberração, uma arma biológica, não contou, não, né? Ok. Não, beleza então. Precisa de alguma ajuda? Tô tentando ver se eu acho alguma informação a mais do Orcus aqui pra passar pra vocês. A gente não tem como identificar esse item, gente. Até é o cadáver do Orcus. É o cadáver do Orcus? Não estava preparado pra isso, porque demora. Não, não entendi isso aí, mas tipo, o cajado de Orcus é famoso por quê? Porque é do Orcus? Entendeu? É uma coluna espinhal. Sabe o que ele faz? Quando você usa, você fica invisível, só que você emite brilho azul. Não é igualzinho que ele já mostrou lá, entendeu? Você não sabe o que ele faz, cara, pode ser um... entendeu? Orcus, achei, Orcus. É um cajado pacifista, entendeu? Com certeza. Pode ser. Príncipe demônio dos não-mortos, conhecido como Lorde de Sangue. Ele tem um prazer no sofrimento dos vivos, mas prefere a companhia e o serviço dos mortos-vivos. Seu desejo é ver toda a vida purgada e o multiverso transformado numa vasta necrópolis populada apenas por criaturas mortas-vivas sob seu comando. Tá tranquilo. Orcus recompensa aquele que espalha a morte em seu nome, garantindo a eles uma pequena porção do seu poder. Quem quer ser clérigo de Orcus? Gente, vocês perceberam que parecia um perfil da Capricho? Perfil de quem? Da Capricho, sei lá, falando de algum adolescente. Não, eu nunca li Capricho, Orcus, mas segue o bonde. Parece um perfil da Capricho falando sobre Orcus. Os mais fraquinhos desses se tornam ghouls ou zumbis, que servem nas suas legiões. Enquanto seus servos favoritos são cultistas e necromantes, que assassinam os vivos e então manipulam a morte, emulando o seu master, seu chefe. Só gente boa, né? Orcus é uma criatura bestial de corrupção, com uma aparência doente e decaída. A parte inferior do torso dele é de uma cabra. E a parte superior é humanoide, com uma barriga corpulenta. Tem asas de morcego nos seus ombros. E sua cabeça é como o crânio de uma cabra, de um bode. É o Baphomet, é o Klebinho. É o Bafofinho. Um bafofinho. Ah, ok. Ok. Fala alguma coisa sobre o cajado? Fala, vai. Já que os meninos querem alguma coisa sobre o cajado. Fala sim. Fala, Orcus usa um cajado, tome cuidado. Na verdade, não é nem descrito como cajado, assim, como varinha. É. Caralho. Acho que o tamanho dele vai ser uma varinha mesmo. Pro nosso é um cajadão. É. É, bem assim. Cadê itens mágicos? Tá no livro do mestre a descrição disso. Caralho. É. Se precisar, tem um outro livro que também tem isso. Imagina se a natureza reivindicar isso, hein? Tendo aula também. Se a gente encontrasse o cara, ele ia pegar pra mim. Viu? Mas como eu achei. Já usei o espelho, é mais fácil. Deixa os caras se viram. Eu vou pegar pra ela daqui a pouquinho isso aí. Artefatos. É um artefato, caralho, vai lá. Alguém tá, tá empatado aí o jogo. Que bom que eu não coloquei nem a mão, nem o olho de Vecna, né? Ou pior, né? Poderia ser a cabeça de Vecna. Cabeça de Vecna que seria o problema, né? O restante tá de boa. Ai, cabeça de Vecna, foda. A gente coloca, pô, tu coloca. A gente põe na águia do, do Theo. O cajado de Orcus. O dispositivo é tão mal, tão cruel quanto o seu criador. Ele compartilha o desejo do seu senhor de destruir as coisas vivas. E tornar o plano material, aprisionar o plano material... Sobre o êxtase da não-morte. Orcus permite que a varinha escape de suas mãos de tempos em tempos. Quando isso acontece, ela magicamente aparece onde ele sente a oportunidade de atingir algum objetivo. Vixe, vai aparecer na minha mão daqui a pouquinho. Feito de ossos duros como aço, a varinha, o cajado, recoberta por uma mágica... encimado por uma um crânio que emana uma aura mágica, que pertenceu a um humano assassinado por orcos. A varinha pode magicamente mudar o tamanho dela para se ajustar melhor ao seu usuário. Nossa. Ah, de boa. É. Fica um crânezinho, pequenininho, que fofo. O cara tem o Death Note, só isso. O bagulho some e aparece onde quiser. Uhum. Só pra tocar os horários. É. Qualquer criatura do lado de Orcus que tente sintonizar com a varinha deve fazer um saving throw de constituição, dificuldade 37. Numa falha, a criatura toma 10d6 de dano necrótico. Num sucesso, toma 10d6 de dano necrótico. Numa falha, a criatura morre e desperta como um zumbi. Que ruim, hein? Ó, conta duas horas e procura onde o cara vai estar. Nas mãos de alguém sintonizado a ela, a varinha pode ser utilizada como uma massa mágica, garante mais 3 de bônus de ataque em jogadas de ataque e dano, causa 2d12 extra de dano necrótico num acerto, e tem propriedades aleatórias. Legal, gostei. Dois efeitos menores, um efeito maior, benéficos. Dois efeitos de detrimento menores e um efeito menor negativo também. Ah, tá de boa. É amaldiçoado. Tem três maldições nele. Tem três maldições esse cajadinho aí. Oi, três coisas boas. É. Mas esses aspectos negativos são suprimidos quando o Orcus tá possuindo ela. Eu nunca... Já sei. Vamos achar o Orcus, vamos transformar ele em Lich. De Lich não, vamos transformar ele em Tormenta. E todo Tormenta vai poder usar essa varinha. Todo mundo vai poder usar, né? Inclusive a gente. eu não sou Tormenta, não. Mais 3 de bônus na classe de armadura. Tem 7 cargas e pode conjurar as seguintes magias. Animar os mortos. Secar, círculo de morte, lavar de poder matar, falar com os mortos, dedo da morte. Nossa, as coisas boas, hein? É. Tem poder de convocar os mortos vivos, senciente. Ah, é um item inteligente, caótico e mal. Sim, com inteligência 16. É mais que muita gente do nosso time. É o dobro da sua mãe. É. Se comunica telepaticamente com o seu usuário. Propósito da varinha é satisfazer os desejos de Orcus. É, isso ficou meio implícito do, a partir do momento que você falou que o cajado é tão mal quanto quem criou, tá ligado? Né? Imagine um cajado feito pelo pica-pau. Ia ser literalmente mal como o pica-pau. Exato. Bom, que mais vocês querem de informação desse lugar aí, que eu acho que já não tem mais informação nenhuma pra vocês aí. O que tá faltando a responder? Não. Se você acha que não tem, tá, eu tô de boa, tô saindo. É assim? Confio em você, né? Já tem informação até demais. Se o mestre falou que isso sou eu. Olhou a revistinha do Detonando Planescape. Ah, não tem mais nada aqui, vamos sair. Deu kit. Mais alguma coisa aí? Acho que não. Muito de boa. Tem como achar mais alguma coisa aí? Não. Ah, sempre tem, né? Vai depender da criatividade de vocês. Eu acho que vocês já estão patinando já. Tem informação sobre o nada e o vazio aqui? Sobre o legal, nada e o vazio? É. Depende, eles tinham uma casa aqui? Não sei. É, pode ser que eles tenham uma casa aí. Eu pergunto pro velho, vocês têm informação do nada e do vazio, do nada vazio aqui? Não, vai embora. Por que, é que eles foram presos? Quem são eles? Ele. E nada e o vazio. O que é o nada e o vazio? É uma criatura só que está aprisionada há muito tempo, consequência da criação do universo. Como se fosse a parte não usada para a criação. Porra, dá para jogar de vantagem, né? Tô ajudando. Conheço os caras. Vou jogar mais um. Conheço BFF. Os caras. Vai tirar dois agora. Melhorou. Nada e o vazio, nada vazio. Isso tem alguma coisa a ver com a entropia do universo? Pode ser que tenha. Então eu sei onde você pode encontrar as informações que busca. Onde? Você não vai gostar muito. Ah, eu gosto de coisas bem inusitadas. Procure pela Patrulha da Perdição. Patrulha da Perdição, onde é que fica isso aqui? Do lado dos detetives do prédio azul. Que já virou filme sobre máfia chinesa aqui. Os nomes são muito bosta, gente, desculpa. Eles. A sede deles é no Armorial, o arsenal da cidade. Que fica na ala da donzela. Embora alguns digam que fica pertence à ala inferior. Achei o armorial. Vocês não terão problema em encontrá-los. Tome, leve um mapa. Obrigado, eu ia pedir exatamente isso. Tem dois? Temos muitos desses, a gente distribui para qualquer turista que vem aqui. Ah, obrigado. Na entrada vocês encontrarão quero, mais. Sete. Ok, cada um de vocês recebe um mapa da cidade, que é esse mapa que eu pus aí na tela para vocês se orientarem. E o armorial é aqui em cima. Já o armorial tem muito, vou pegar dois. Vocês estão do lado oposto do armorial. É. Deixa eu só voar para cima e eu consigo. Basicamente, se você despencar para cima, teoricamente é para você chegar no armorial. Ah, então tá show. Vou fazer que exatamente é? Isso. Ou bem perto dele. Basicamente. Que no meio, o campo gravitacional ele se inverta. Bora testar? Bora. Dura se você atingir o centro certinho e ficar preso ali, né? Ia ser bem interessante. Isso aí ia chamar a atenção da donzela. Será que a gente é multado por voar muito alto? Acho que não. Pode ser dilacerado pela donzela alto, né? Ou mandado por um labirinto. Tem alguma lei que permite, que impeça da gente fazer isso, ou senhor velhinho? Rowan. Esse é meu nome, não Rowan. Sou velhinho. Rowan. Não, não há lei que impeça. Não há lei que impeça. Embora sejam raras as pessoas que fazem isso. Por quê? Ué. Porque não é todo mundo que voa, né, Griel? Exato. Porque não é... Mas a gente pode ir de boa. Ninguém vai morrer. Não. Vai morrer ninguém. Se vocês conseguem voar, não morrerão por fazer isso. Então, beleza, porque é pertinho, né? Dá pra voar? É isso, exatamente. Podem voar. Pensando bem, o armorial é em cima, quase, do Salão dos Oradores. Isso é muito coincidência. Não, acho que o Salão dos Oradores é do outro lado, Cedarinho. Não, aqui, ó. Aqui, pra cá. Não. Exato. Essa ponta. Borda diferente. Pra fechar com essa aqui, ó. Perto do Salão dos Eventos. É. Infelizmente, a gente não tá jogando presencial. Porque eu imprimi o mapa compridão gigante aqui. Dá pra vocês fazerem uma miniatura de sigil. Isso ficou bem legal. O Boreal também se matou de eventos, não tá? Mais ou menos? É. Mas um pouquinho pra esquerda. É, da onde a gente veio. É, não, a gente vai até ali só voar. É, pertinho, pô. Ele perguntou. Vamos lá, então. Deixa eu virar de ponta cabeça aqui só pra ver. Aqui, né? Armorial, cadê o armorial? Ah, são de registros. E o armorial. Não, eles não estão bem em cima, não, mas eles estão próximos. Aqui, ó. Vem aqui já tá. Vai ser mais ou menos aqui, ó. Onde eu tô. É. Um pouquinho pra frente. É, Salão dos Eventos tá bem perto. É, vai ser mais ou menos aqui, ó, vai ser. Isto. E aí, o que vocês fazem? Já tem mapa, já tem informações, o que mais vocês querem? Acho que vai ser só. Sim. Muito obrigado, Sr. Rowan. Muito obrigado, Rowan. Nossa, foi muito útil as suas informações. Claro que foram. Você realmente é um predestinado. É claro que eu sou. Todos nós somos. Embora alguns não saibam ou não aceitem essa verdade. Bom, vamos, pessoal. Pensem no dá licença. Partam em paz. Valeu. E vamos indo pra esse lugar aí que ele falou pra gente ir. Então vamos fazer um plano. É armorial... Provavelmente a biblioteca e depois procurar o portal? Ou vai procurar o portal antes? Ah, eu acho procurar o portal depois, né? É, porque eu não sei depois como a gente vai voltar pra cá. Pra cá onde? Pra Sigil. Por que não vai voltar pra cá depois? Porque a gente... Você não vai querer visitar um dos dois amigos lá? Que dois amigos? Que pariu. Eu fiquei... pesquisando as informações. Mas eles não moram aqui? Mas existem portais daqui para as terras deles. Ah, mas a gente não consegue? Você não consegue teleportar a gente para lá? Talvez. Pega a tabelinha do teletransporte aí. Sim, mas eu não sei quão perto a gente pode chegar e se isso realmente atravessa planos. A gente testa a hora que a gente estiver lá na biblioteca, eu acho que lá pode ter teleporte, é porque de seguiu aqui a gente não pode ter teleporte. É, você não leu o pergaminho. Por quê? Porque não existem teleportes na biblioteca. São proibidos. São proibidos. Ah, até fora dela? Proibido. Num raio bem grande. Ah. A gente dá um jeito. Bom, vocês vão sair então. Isso. Ok. Vai. Bom, quando vocês estão saindo, o velhinho, bem, sigam em paz. Lutem por aquilo que vocês desejam, aquilo pelo qual vocês, para o qual vocês são predestinados. Adeus e tum, dá um chute na batata da perna do Griel. Caralho! Ai, eu ri muito, eu vou aproveitar que a gente tá saindo desse lugar aí e eu vou sair aqui também, viu? Eu tenho que ir lá esquentar a comida da minha avó agora. Não, eu também tenho que parar aqui, gente. Só pra gente deixar claro, vocês vão então pro armorial agora. Isso. Joia. Perfeito. Maravilha. Vocês querem ver quem recebe vocês no armorial já pra deixar o gancho pra próxima semana? Opa. conta. Então, vou mostrar pra vocês. Vocês fazem essa traquitana aí, tá? De voar pro outro lado. Simples, tranquilo, sem qualquer dificuldade. Impressionante, não? E aí vocês chegam do outro lado, percorrem o caminho indicado no mapa pelas ruas, tá? E aí vocês chegam num castelo que guarda o arsenal da cidade. Tá? Ô, Grial, rola um teste de percepção. Opa, rola sim. Vantagem ou sem vantagem? Não lembro, não, né? Percepção. Tô forte. 44. 44? Você só percebe quando é tarde demais. A Toph também dá um chutão na sua bunda. Ô, louco. Eu não percebi. Não. Quanto foi seu stealth, filho da puta? Isso tá muito bom. Deu 50. Quando vocês chegam nesse castelo. Todo mundo chuta o Ariel. Todo mundo chuta o Ariel. Da hora. Vocês veem esse símbolo na entrada. Quem entra e mata aí vocês? Armorial de Sigil, escrito embaixo, né? E aí vem esse escrito em cima, aí vem esse símbolo, e aí vem embaixo os dizeres: guardado pela Patrulha da Perdição. Ótimo. E vocês veem pessoas como essa garota, cheia de caveirinhas espalhadas pelo corpo, vigiando o lugar. Ok. Encerramos então por hoje? São 8h15 já. Encerramos. Tô sozinho? É. Beleza então. Hoje foi um pouquinho enrolado, mas. Aos pouquinhos a gente vai engrenando o ritmo, né? Todo mundo se acostumando ainda com esse sistema. E logo logo acaba essa quarentena também. Vou providenciar álcool gel aqui de monte. Máscara todo mundo tem e a gente volta a jogar de máscara, álcool gel pra todo mundo se preservar. Tá? Porque a quarentena acaba, mas o vírus continua no ar e a gente não tem vacina pra deter essa porra. Beleza? Eu não, vodka que a gente bebe e a gente fica álcool dentro da gente também. O quê? Vou levar vodka que a gente bebe e fica álcool dentro da gente também. Isso. Outro dia eu vi um cara desinfetando uma garrafa de Coca-Cola por dentro. Ele jogou vodka dentro dela pra esterilizar a Coca-Cola lá. Parece que funciona. Relaxa, Tata. Eu faço isso aí desde moleque. Tá mais que protegido contra o vírus, né? Tô mais que protegido. Precisa comprar um PC novo, aí. Beleza, galera. Eu vou parar aqui então, que eu tenho coisa pra fazer, tá? Falou. Beleza, tchau pra vocês. Falou, tchau. Até semana que vem. Falou.